Comendo porque uma frutinha. Eu fui no Dr. Polenta na sexta-feira. E o Dr. Polenta diz o quê? Falou o seguinte, ó, que esse joelho aí, você não pode jogar bola um mês e vai ficar aí uma semana sem beber pra tomar o anti-inflamatório. Certo. Aí eu tomei uma providência, né? E aí? Mudei de médico. Mas agora eu vou. Mas agora eu vou seguir firme aí o melhor, regime. Melhor, hein? Porque. Senão é... nós vamos precisar do teu joelho lá pro resort. Não é? É. Porque namoro, Dudu, é igual a dieta. Pra dar certo, você tem que parar de comer as porcarias que você comia. Entendi. Sabe, não? Isso é verdade, mano. É verdade. Não é? Isso é verdade. Ah, mandou bem. É bem isso aí. Foi mano. Boa, seu Bento? Foi boa. Mas quando você joga a bola, você não se borja todo, não. Ah, não. Sensacional também. Nossa, eu senti... Não é sensacional, não. Ele deu uma cutucada no senhor aí. Não faz mal. Não faz mal. Perdeu. Vem pro seu fã, velho. Mas, seu Bento, não tem problema. Então vamos com o Santos, mas então. Mas nós estamos disputando um campeonato muito mais importante. Isso. Para. Senão eu tava muito puto. Perdeu grana essa porcaria aí. Vem pro seu o paulista, eu vou falar pra vocês como é que funciona. Dinheiro, o paulista também. É o seguinte, paulista, daqui dinheiro, 5 milhões de reais. Ah, sim, pô. 5 milhões de reais. Não desenha não, Tomaram uma escovada prêmio, a respeito do bagulho. É 5 milhões, não tô falando de escovada. Porque tomaram escovada. Só um minuto. Se a gente perde se ganha o campeonato, é do caramba, campeão. Não tô desmerecendo não, o Corinthians vai disputar o título. Quase 10 milhões. Não, vamos vingar vocês. Não, e ó, cuidado, vocês vão tomar pau. Vamos lá. Aqui, seu Bento. O campeonato paulista é aquela velha história, camisa, e a gente já conhece aqui essa história. Quando se ganha, o Santos ganhou os últimos, né? E alguém falou aqui que gostava do Paulista? Não, falavam? Com exceção, mas aí assim, véio. Quando você perde o Paulista, é uma porcaria, e é mesmo uma porcaria, porque os caras não sabem valorizar o campeonato, seu Bento. Não é sabem os que saem, os que perdem. Desculpa, os que perdem estão disputando. O Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ganhar da ponte, vai vingar vocês, vai vingar os Caissara. Vamos vingar o quê? Vamos vingar nós já ganhamos deles o último jogo. Quero dizer o seguinte, seu Bento. Que não ganhava um tempão e nós ganhamos já, acabou com a palhaçada. O Campeonato Paulista é pra quem tá disputando pequenas coisas, é isso aí. Não vai disputar grandes coisas como nós, então quero que se dane. Já tô dando alfinetada. Vai na vai, disputar e não ganhar não vale nada também. Disputar pra não ganhar também. Sexta-feira os caras não foram apoiar lá. E aí, RG? Pois é. Tudo bom, RG? Tomaram o pau da ponte. Tranquilo? Estamos aí, vamos assistir. Era não tomar o pau da ponte, não. Ganhamos o jogo. Ah, mas saíram, né? Não importa. Mas ganhamos o jogo. Não faz mal. Nossa, mano, olha como eu tô preocupado. Ganhou, mas não valeu. Ah, tá bom. Mas não importa. Valeu, mas não deu. Não, valeu. Mas sexta-feira os caras foram lá apoiar a torcida. Não faz mal. Tem era que mais... obrigação, a torcida tem que mais é que apoiar, meu amigo. Não, mas não pode falar que não tava se importando. Não, tava sim, que é o estado de quase 40 você, mil. Acho que eu vou tentar de novo desenhar na lousa. É legal desenhar explica, na lousa. Dudu. Então, vamos lá. O Campeonato Paulista é bom quando você está... Técnico. A torcida... O Campeonato Paulista, vou repetir pra não ter mais desentendimentos e falar, você falou... Explica agora, que o Mota tem dificuldade. Não, não é ele. Parece que tem mais integrantes que tem... Tem mais? Então vamos lá. Não desdenha não, Campeonato Paulista... O couro. O ano passado, e quando vocês ganharam o Mundial de vocês a Libertadores, vocês desdenharam sim, pra Ponte Preta, mesmo a Ponte Preta. E eu lembro e posso pegar mas a gravação. Mas ganhamos a Libertadores invicto e campeão do mundo, né? Não sei. Desculpa, nós estamos invicto na Libertadores. Estamos invicto. Desculpa, então. Quero dizer o seguinte, seu Beto. Adoro. O Campeonato Paulista, ele é legal pra quem tá disputando e vai tentar ganhar. Quando você sai fora, aí é uma porcaria, e é mesmo. Ou vocês acham que... Campeonato Paulista, vamos lá, vou pegar a opinião de todos aqui, eu gostaria, de todos. O Campeonato Paulista já foi bom, hoje ele continua sendo um campeonato bacana, vamos ser sinceros aqui, hein, sem colocar clubismos aqui. É o campeonato estadual mais forte do Brasil. O Benjamin falou que é um lixo, e eu concordo com o Benjamin. Ele falou que é um lixo. Acho que é uma porcaria. Ele não falou nada até agora, não falou nada. Benjamin, querendo colocar uma opinião que ele Paulista, não deu. Você defende o Campeonato Paulista? Até um tempo atrás você falou que era ruim. Ele falou aqui, posso buscar a gravação. Ele pergunta e responde por você. Duas coisas diferentes. Eu acabaria com os estaduais? Sim. Então, a partir do momento. Tá não, mas peraí. A partir do momento. Responde, tá a partir do momento que tá disputando, tem que ganhar. Sim. Sim, mas ninguém falou isso. A melhor resposta do fim de semana foi a do Jair Ventura, técnico do Botafogo. Ontem, depois da eliminação pro Flamengo, o repórter falou, pô Jair, você tem uma maratona de 10 jogos pela frente, foi bom, né, ficar fora da final? Falou, não, pô, desculpa, cara, não vou arrumar desculpa, não. Lógico que eu queria ser campeão carioca. Então, são duas coisas diferentes. Eu acabaria com o estadual, sim, agora você tá na disputa, tem que ganhar. Não, mas eu não falei, mas eu acabei de falar. É isso que eu falei. Pra quem está disputando é legal, pra quem sai, dane-se. Mas Domênico, depende da situação. No caso do Palmeiras, na situação atual do Palmeiras, triplica a pressão em cima do Eduardo Batista. Vai triplicar. Se o Palmeiras, perde na quarta-feira pro Peñarol lá, concordo. Lá, não sei se ele cai. Cair, acho que não cai. Agora, ainda, mas, agora é o seguinte, complica. Ele ganha o título paulista, ganhou um título, já ganhou. Porque o Palmeiras moral, é o time. Né? O Palmeiras... Mas o Paulista não segura ninguém no cargo, hein? Não, não segura, mas dá. Você sabe. Não, né? Segura, mas dá moral. Mas dá moral, alivia, tira pressão. Mas derruba treinador, né? Título é título. Título é título. Mas a situação e o Palmeiras, é diferente, na minha opinião, tinha obrigação de ter ganho o Paulista. É... Eu não acho que tem obrigação, eu porque acho. O Palmeiras, ele vem... Pelo menos final, ele sim. Vem, eu acho. Ele final, vem, tudo bem, tá, então sim. Vou mudar. Vou, tudo final, bem, vou sim. Peraí, final sim, porque pegou a Ponte Preta. Ó, se a pega gente... o Santos, por exemplo, é um clássico e se você sai, tá tudo certo. É clássico. Você, quando você perde um clássico, ou não? Não. Não? Vocês não concordam? Na atual situação do Palmeiras, não. A gente fala, mas o Palmeiras está disputando a Libertadores. Não interessa, né? Domênico. Em 2003... Quando o Corinthians disputou a Libertadores, o papo era outro. Não, senhor. A Libertadores ia até o meio do ano. Não tem nada a ver o Corinthians. Agora o... a Libertadores até novembro. Quando o Corinthians estava disputando lá, lembra? Vai disputar agora com o Peñarol? Libertadores é obrigação, lembra os caras lá? Então vamos lá. A Libertadores, cara. Peraí, você falou do Corinthians? Começou a torcida do Corinthians. Quando o Corinthians foi eliminado lá, o que ia lá gritar no CT? Libertadores, obrigação. E não se esqueçam, em 2012, quando o Corinthians foi eliminado para Ponte Preta no Campeonato Paulista, graças a Deus, porque aí o Júlio César saiu do gol, a Libertadores, Domênico, ela era encavalada. Você tinha jogos aí até metade do ano. Então, mas o Corinthians, ele terminou a Libertadores contra o Boca, o segundo jogo foi no dia 4 de julho. Hoje a Libertadores, Domênico, ela é espaçada, você vai até o final do ano. Entendo, eu sei, que mano. Você abdicar de um campeonato pra falar, vou focar só na Libertadores. Vou abdicar do Paulista pra focar só na Libertadores. Você tem datas hoje pra então, disputar as duas. O Palmeiras vai disputar contra o Peñarol agora na quarta. Sim. Se ele tivesse que disputar, vamos supor que passasse pela ponte. Quarta é Peñarol lá no Uruguai. Difícil, porque é um jogo complicado. Não pelo fato do time ser bom. O fato da pressão que formou-se através desse jogo da ida aqui. Vai ter a volta na quarta. Aí pega, por exemplo, o Corinthians na final do domingo. Ficou do mesmo jeito, ou não, mas Ale? O pega Domênico. Quarta, pega domingo, aí que você faria? Mas peraí, Jogo com o time misto, quando? Mas com nunca. Relação, peraí, são duas coisas distintas, gente. O Campeonato Paulista, pro Palmeiras não alivia nada. Se o Palmeiras no final do ano pegar e falar, no meu balanço aqui... Só ganhei aqui, Paulista? Só ganhei o Campeonato Paulista, não vai justificar a incompetência do treinador e ele vai tomar o pé na jaca e vai concordo, embora. Concordo. Pro Corinthians hoje, o Campeonato Paulista ele vale muito, porque é um título que tá realmente muito próximo de chegar. E o Corinthians, a gente parar pra analisar, Campeonato Brasileiro, eu duvido que o Corinthians brigue pelo título. Pode brigar por vaga na Libertadores, mas pelo título não briga. Não, porque você precisa ter um elenco vasto. Você pega ali, Copa do Brasil, o Corinthians poderia brigar, mas já saiu. Copa Sul-Americana também pode brigar, mas é um torneio difícil, porque daqui a pouco também começa a funilar e aí vão sobrar os times de qualidade. Mas pelo menos no primeiro jogo, que o Corinthians pegou um adversário mais tradicional... Não. Pegou a Laú e ganhou bem. Então dá pra almejar qualquer coisa. Hoje, o que o Corinthians pode talvez aí ter de ambição com relação a títulos, pode ser Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro precisa ter elenco. E o Corinthians não tem um elenco vasto. Então o Corinthians briga no máximo. Ah, mas pro Corinthians vale muito, Paulista. Mas eu não falei isso. E tem outra questão do Palmeiras. Mano. O Palmeiras investiu por vaga na Libertadores. Investiu muito. E a cobrança. Mas se o Corinthians vai ser maior. Não, eu entendo. Eu tô entendendo. O Palmeiras hoje é o time a ser batido. Não, eu também entendo isso, Benjamin. E acho que deveria ter ganhado a Ponte Preta. Falei aqui na sexta-feira, sexta não, que eu não pude vir. E nessa outra também não vou vir, também que tem um casório. Senti muita sua falta, viu, Dudu? Sim, graças a Deus. Como de novo? Como de novo? Quando complicando. Não, eu queria saber por quê. Tô só brincando. O casamento. Tem o casório, graças a Deus. Aí sexta-feira estive com o Paulo Esbriça fazendo um casório muito legal. Não, fui num casamento que era o cunhado do Paulo. Outro? Não sei, tem... Ou é o sexto casamento do cunhado dele. Era o Wagner, grande Wagner. Wagner e Natália, um beijo pros dois. Ai, tomando cunhado. Dodô. Fala. Você sabe que... Mas se o Corinthians... Só dá pra concluir o que eu tava concluindo aqui. Vale, se o Corinthians perde pra Ponte Preta, não vale nada. Não vale nada, Domênico, gente. Domênico, você vai ver. Presta atenção. O papo vai ser... mas Campeonato Paulista. Domênico. Mas se o Palmeiras cair... Você está redondamente enganado. Vamos ver. Eu vou te falar por quê. Não, já estou te falando. Não, pro São Paulo vale. Se fosse o contrário, eu te falaria, porque eu estaria arrumando desculpa pro Corinthians. A Ponte é a Copa do Mundo, pra Ponte. Pro Corinthians também é. Pro time que entrou, como lá, os caras falavam a quarta força no futebol paulista. Um time que todo mundo falava não vai dar em nada. Ganha um Campeonato Paulista. Gente, é um título. Vocês estão loucos. Então, mas se perde. Ganhar é isso aí. Se perde, vai ser frustrante, cara. Não vai ter essa desculpa. Será? Lógico que vai, tem pressão pra cima. Opa, tem, eu tô igual. Acha? Lógico. Bem, treinador novo, elenco novo, vai ter que pressão, mano. Não. Pro Corinthians é pressão. Domênico, é a ponte. Os caras sempre vão falar que é do interior. Não, São Paulo também. Domênico, o Palmeiras, tudo hoje no Palmeiras a pressão é maior. É o time que gastou, é o time que tem elenco. Não, é tido o melhor time do Brasil. Entendi e concordo com você. Falando com relação ao Corinthians. O Corinthians não vai derrubar treinador, não vai ter crise, não vai ter nada, mas vai ter uma frustração. Pode ser, talvez, o único título do ano. E se você ganha o Paulista... Ganha o Paulista. É um título, cara. Já alivia o ano. Título é... Se o São Paulo tivesse ganho o Paulista... Amigo, tirava um peso enorme do tamanho do, do mundo. Eu entendo o que vocês falaram, mas é engraçado. Só vou dizer isso. E o Ale vai falar. É engraçado porque quando o Santos ganha o Paulista, chega lá no meio do ano que não ganha mais porra nenhuma, o nego vai. Ganha o Paulista, que não vale porra nenhuma. Aí o papo é esse, entendeu, Ale? Mas aí é rival. Né, seu Bento? Mas pelo time que o Santos tem, Domênico. É pelo time que o Santos tem. Mas aí é pela geração. Assim como o Palmeiras também. Se o Palmeiras ganhasse o Campeonato Paulista e no final do ano só ganhasse o Paulista e falava, ó, no saldo aqui eu só ganho o Campeonato Paulista, ia ser uma bela porcaria. Como tem o lado. Pelo time e pelo investimento que foi feito. Como tem o efeito. Vou te explicar. Eu tenho outra opinião, mas tudo bem, eu não concordo. Mas isso que a gente tá falando é o Paulistinha, isso é rivalidade, é tiração de sal. Quer ver? Se o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista, todos os rivais vão falar, pela porcaria, o Paulistinha. Se mas Corinthians... é um título. Não, é mas um tô postando o contrário. Ele... Se a Ponte Preta ganhar, chupa, perderam a final do Paulista. Lógico, porque lógico. É a Ponte Preta, é que nem o Palmeiras não, perdeu pra Ponte, o Santos perdeu pra Ponte. Não, se o Corinthians ganha o título do Palmeiras, por exemplo... Aí é outra coisa, não né? Não ia ser a mesma coisa, o torcedor do Palmeiras vai falar, não estamos nem aí, o que vale é Libertadores. Se o Palmeiras ganha do Corinthians, chupa, ganhamos. Isso é rivalidade, são coisas diferentes. Agora, a partir do momento que você tem um título pra disputar, e você entra pra disputar, entra pra ganhar. Não, eu entendo que o resto ganhar. É desculpa. Mas parabéns pro Jair Ventura ontem, ele falou tudo. Não vou arrumar desculpa, queria estar na final sim. Que papo de foi bom ter caído fora. Lógico. Não existe isso, não. Se o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, sai um mundo das costas do Eduardo Batista. Ele vai pro Uruguai quarta-feira, amigo. Precisa ganhar. Só a pressão que vai empatar, nele, né? Só a pressão que ele tá levando na bagagem já dá excesso lá. Tem que pagar na alfândega. Verdade. Não, eu sou a favor do campeonato estadual, né? Do Paulista, que é o que a gente tá discutindo, mas com menos datas pros times grandes. Menos datas. Essa é a minha ideia, mas também era a ideia da primeira liga quando nasceu, virou, ninguém liga porque os clubes não conseguem se unir. E no final das contas cada um pensa em si, né? É a televisão que manda e a televisão tem que ter ali toda quarta e domingo o seu joguinho, senão... Agora, com relação a isso que você estava falando da Libertadores e se ela influencia ou não, eu vou passar um dado, né? São 8 brasileiros que estão representando o nosso país na competição sul-americana, na Libertadores. Desses 8, 4 estão nas finais dos seus campeonatos estaduais. Só o Flamengo é líder do seu grupo na Libertadores e disputa a final do estadual. O Atlético Mineiro também está na final, só que é vice-líder do seu grupo, do grupo 6. E dois times que estão envolvidos em finais não estariam classificados para a Libertadores, Chapecoense e Atlético Paranaense. Estão fora dos dois primeiros, né? Então, metade dos times que estão disputando a Libertadores estão fora do campeonato estadual. O Santos é líder, também está fora do também estadual. Tá fora. Palmeiras também é líder, está fora. Está fora também. O Botafogo é líder, está fora. O Grêmio é líder, está fora. Certo. Só o Flamengo dos que estão disputando. E eu vou te perguntar depois, Ale, pense. Tá. Se já tem a resposta, por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Tá bom. É, dos 8, quantos passam para outra fase? Eu acho que a situação da Chapecoense é mais complicada, porque... Os outros 7 passam, você acha? Eu acho que tem possibilidades, né? O Atlético Paranaense recebe o Flamengo agora na quarta-feira, num jogo decisivo. Chapecoense é difícil, Dodô, porque já jogou 2 em casa. E vai jogar 2 fora seguidas. É, então acho que a Chapecoense não passa. O resto dos brasileiros acho que vão para a segunda fase, eu acho. Passa? O Flamengo e o Atlético no mesmo grupo vai passar? Eu acho. É o, esse grupo do... Depois vocês falam também aqui quem vocês acham que passa, se passa todo. Universidade Católica nesse grupo também. Tá. E só com relação ao estadual, eu como santista senti muito, que eu gosto do estadual, sempre defendi o estadual, e acho que o Santos não tinha e nem teve, nem tem desculpa para ter saído do estadual. Esse time do Santos que está disputando Libertadores, fora do estadual, porra, ele está jogando a cada 14 dias. Quer dizer, vai diminuir agora porque vai jogar pela Copa do Brasil que anteciparam a rodada. Então não tem desculpa. Dia 26. Né? Tá certo. Deveria ganhar, ter a obrigação. Isso é uma outra situação. você chega lá na final e disputa. É. Agora, verdade. Perder, sair antecipadamente e dar desculpa de, ah, porra, tô preocupado com o Libertadores, desculpa, mas é puta chaveco, ah, nada a ver. E outra, né, RG? No caso do Palmeiras, o Palmeiras montou elenco pra disputar tudo. É, eu falei sexta, né? Pior ainda. Sim, o Palmeiras é pior ainda. Mas por isso que eu falo que o Palmeiras tinha obrigação. O Palmeiras tinha time pra jogar. Se você bobear, tem três times. Se o Palmeiras, jogar entre aspas, com o time reserva, entre aspas. Palmeiras A contra Palmeiras B, se fala? Não, se for reserva, o chamado vai Palmeiras B. O Palmeiras também tinha obrigação de ganhar o título, gente. Também acho. Acho que o time é forte mesmo. Não, você bobear, você monta três também times acho. Do Palmeiras. Mas pô. Eu também acho, meu. Não, dois você monta dois belos não, times. Eu tô brincando. For, volta, se sim, você forçar, você monta. É isso que eu tô falando. Se você forçar, você monta três. Você acha três times do Palmeiras. É, não, pô, não, é, não, o torcedor não poderia, do Palmeiras não tá poderia. Puto, entendeu? Sim, com certeza, mas eu também tô. Hã? Eu acho que perder. Também, o torcedor de São Paulo, ele tá triste, ele tá frustrado. Mas ele saiu pro Corinthians, né? Não, na questão que saiu pelo Corinthians. Ele, isso é pior até. Ele sabe que o São Paulo tá aí tentando montar o time. Ceni, novo. Que esse ano não é o time. É tudo novo. Esse ano não é um ano de criar muita ilusão, muita esperança, entendeu? Uhum. O torcedor do Corinthians aí, os caras quarta força, não sei quem, tá indo embora esse, não deu certo, vamos ver o Carille, que me acertou. O Palmeiras não, o torcedor do Palmeiras falou, pô, o que o Palmeiras disputar tem que ganhar. Ou pelo menos o Palmeiras tinha obrigação. Eu concordo contigo, eu mudo a minha frase, de estar numa final, tá, cara. Final mesmo. Final de Campeonato Paulista. Nós estamos falando aí de uma folha de 14 milhões por mês. Mas se perde a final, aí sim vira crise. Tá misturando tudo, vamos falar do Santos. Vamos lá. O Santos, conforme falamos aí, foi antecipado alguns jogos, Copa do Brasil. Então, quarta-feira agora, 19h30, é na Vila Belmiro. Santos e Paysandu. Sim. Certo? Santos e Paysandu. Prepara o time aí, deve ser a principal novidade do time que faz tempo que o Santos não joga. É o mesmo time que está descansando. Isso. A única novidade é o Matheus Ribeiro. É o problema da lateral esquerda, né? Que está com o Caju machucado. E o Zeca. O Zeca machucado. Então vai colocar lá o moleque Matheus Ribeiro lá. Né? É isso, Regina. E a única novidade, aparentemente, aí. Boa. Joga quando? Joga quarta-feira. 7h30. Em casa. Mais conhecido como 19h30. Em casa. É, o primeiro jogo, né? Espero que faça a lição de casa. Como assim, primeiro jogo aí? Que é Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil. Sim, é antecipado. Senão o Santos estaria descansando, porra. Ah, pensei que era Libertadores. Não. Ah, Copa entendi. Do Brasil. Entendeu? Contra quem, Gê? O Santos pegou o Paysandu. Paysandu. Aqui, né? Sim. Tá da bom, seu mentor. É, não, agora. Palmeiras. Ah, velho, que coisa, hein? Ô, placar! Do Estádio 97 informa. Não, aqui já estamos aqui para cumprir tabela, né? Já sabia que não ia dar. Então, já que vocês pediram, toma a música então. Ha! Pegadinha do seu vento, meu glu-glu. Encontrei outra música com o macaco para tocar na final também. Aproveitando aí, ó. Jota Quest vai estar no navio da véia, hein? Olha só, meti um mexer no placar, hein? Tô ficando bom, hein, Benja? Fala aí. Palmeiras 1, Ponte 0. Tentou. Não deu, né? Que pena. Seu Bento. Domênico, pôs a bola pra dentro, né? Isso é o resumo do jogo lá. Verdade, né? Pressionou os 90 minutos. Teve até um minutos. Gol, né, anulado. Aliás, foi bem anulado, porque tava impedido. Tava impedido. O deu. Ficou chiliquento ali. Pensei que criança. O que foi? O que foi aquilo? Ficou chiliquento. Na verdade, eu quero princípio... Brócolis. Sabe o que acontece? O jogador... A hora que ele recebe a bola, ele tá em posição totalmente confortável. Tem zagueiros do lado. O problema é que na hora que sai a bola, que é a hora que conta o impedimento, né? A saída da bola, ele tá em total banheira, né? Mas aí o que vai fazer? Eu vou te falar, né? Do jogo aí, beleza. Tchau, tudo bem, né? Mas olha, vou falar pra você, quem nasceu de novo nesse final de semana foi o Paulo Nobre, hein? Caramba, hein, rapaz, que Paulo acidente Nobre que ele teve, nasceu de novo aí. Um acidente feio, hein? É, bateu o carro no retorno, tava enferrujadão, né? Voltou ao automobilismo. É, quase, hein? Aí a batida foi feia. Não presta atenção, né? Não aconteceu nada, hein? Tava aqui no carro. Entendi, Paulo Nobre. Tava sozinho? Ele tava correndo. Então, mas vai sozinho? Tava no rádio. Ele e o navegador. Ele é o navegador. Bateu numa reta, não foi? Eu entendo que o Palmeiras, ele perdeu a classificação no jogo lá, no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Porque você tomar um vareio de bola com um time milionário, já falamos aqui, né? Um time milionário como o time do Palmeiras, tomar um vareio desse daí... Lá. Contra o time da Ponte Preta. Com todo o respeito que eu tenho pelo time da Ponte Preta, que é um time bom, hein? Bem, bem armadinho, por incrível que pareça, pelo Gilson Kleina, que já critiquei ele aqui no Palmeiras várias vezes. Mas existem treinadores, seu Bento, que no meu ponto de vista, são treinadores que são feitos para times menores. Gilson Kleina é um, e eu tô começando a acreditar que o Eduardo Batista é um deles também. Eu começo a acreditar que ele é realmente um treinador realmente que pensa muito pequeno, né? Porque quando você toma uma piaba do time da Ponte Preta na ida por 3-0, não dá pra você... Não tem o que falar. Não tem o que falar. A classificação do Palmeiras, ela ficou comprometida nesse jogo. Porque uma coisa, RG, é você vencer o jogo pra tentar ou ir pro pênalti, ou pra tentar, como foi o caso do Santos, perdeu de 1-0 e precisava ganhar o jogo pra ir pro pênalti ou ganhar de 2 pra tentar classificar. Isso é um fato. Que aí fica mais confortável a fazer no mínimo um gol pra vencer o jogo e não tomar. Outra coisa é você não pode, em hipótese nenhuma, tomar nenhum gol, mas tem que fazer 3 pra você ir pra pênalti. Ou 4, né? E 4 pra tentar, que é pior ainda, pra tentar classificação sem pênalti. É duro. Quando você sai com esse pensamento, o time já sai pilhado, já sai nervoso e já sai a todo ponto tentando fazer o gol a todo instante. O Palmeiras jogou muito melhor no primeiro tempo que a Ponte Preta, né? Segundo tempo, acho que a Ponte Preta levou alguns perigos ao gol do Palmeiras. Teve um lance só do Pottker, que teve no primeiro tempo, que ele quase fez o gol. Sozinho, mano. Né? Ele deu o come no Egídio e bateu cruzado. No primeiro tempo, mano, né? Ele deu come no Egídio e bateu cruzado, a bola passou do lado da trave. E ia ser um gol parecido com o Zé Roberto, que escorregou, mas o Egídio não escorregou, mas o cara cortou e tal, aquela coisa. Ia ser até parecido. E depois, no último momento do jogo, também ali, RG, eu entendo que o time tá todo desesperado pra fazer o gol. Aí é o seguinte, já estamos com um, vamos tentar fazer o segundo e ver o que acontece nesses 3-4 últimos minutos, né? E vamos ver o que acontece. E aí acontece de dar o espaço necessário pro adversário. E o Pote que perdeu um gol inacreditável, hein? Inacreditável o gol que ele perdeu. E a desclassificação, no meu ponto de vista, foi no primeiro jogo. É normal? Não. É totalmente anormal você sair do Campeonato Paulista perdendo para times de menos tradição. O Palmeiras poderia até sair num clássico. Você fala assim, mas o time do Palmeiras é muito melhor. Folha de pagamento é muito superior. Mas futebol se joga no jogo, não é na folha de pagamento. Se os 11 não jogarem bem contra os 11 que estão com mais disposição, você toma pau mesmo no futebol moderno. Não tem essa de... O Barcelona caiu fora, filho. E o Barcelona tem um timaço. Caiu fora. Não jogou o que devia, talvez não conseguiu jogar contra o time fechado que foi o Juve. Saiu, filho. Tem conversa, saiu, foi embora. O time do Palmeiras aconteceu igual com a Ponte Preta. Eu espero que sirva de lição para que o time consiga engrenar na Libertadores, que é o torneio que o Palmeiras, o Mano mesmo falou aqui, né? O Mano já tinha falado. O torneio a ser focado é a Libertadores e depois segundo plano brasileiro, né, Mano? Foi você que falou plano isso A aqui. E plano B. Eu concordo com você. Acho que tem um plano A e um plano B. Mas, Mano, concordo também com o Benjamin, com você, agora falando sério mesmo, acho que o Palmeiras foi o título mais fácil de ser ganho, foi o Paulista. O time, não tô dizendo assim pela... não tô dizendo pelos times que tem, tá? Porque eu acho que o Corinthians é um time grande, o São Paulo é um time grande, o Santos é um time grande, mano. Mas a facilidade que se tornou o campeonato, mano, pegou o Novo Horizontino, deu pau. Pegou a Ponte Preta, cara. Tinha que chegar na final. Aí se você pega o Corinthians na final... A trajetória era mais fácil. Não é verdade, mano? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? A trajetória até o título era muito mais fácil. E pelo time que tem, mesmo que pegasse um grande, teria, por dever, vamos dizer assim, mano, ganhar a competição. Porque a gente cansou de falar, tem dois times, aí a gente falou, olha que monta até um terceiro. Se tem três, você pode conseguir ganhar um paulista, velho. Desculpa. Aqui na hora com do toda... clássico, né, Domenico, é diferente. Porque por mais que às vezes o adversário não esteja tão forte assim... Mas aí passa a ser um clássico e aí a coisa pode... Aí tudo bem. Pode tudo nivelar. Bem. Mas não teve clássico, mano. Mas se ganha o Paulista, Domênico, isso daí ia tirar um peso enorme, principalmente das costas do técnico. É, porque uma coisa é o Eduardo que tá dirigindo o Palmeiras. Ele tá sendo extremamente pressionado, a torcida tem uma pulga atrás da orelha com ele. Eu mesmo entendeu? Tenho. No último jogo mesmo aí, o Guerra, quando ele saiu lá, o Guerra não Borja, ele saiu dando um bico na garrafa d'água. E saiu vaiado, né? Aliás, se ele chutasse a bola que nem ele chuta o copinho d'água, tava bom, hein? Aí você pega lá, aquele moleque lá também, lá, o Roger Guedes. já tá dando pitizinho no elenco. É. Você pega alguns jogadores que já estão saindo dando chiliquinho, jogador que já tá no banco, às vezes falando, quero jogar, me põe aí. Então, eu não sei até que ponto, Domênico Gato, ele vai aguentar, que né? Ele vai aguentar essa pressão. Porque ser técnico quando o time tá ganhando e quando tá jogando bem, é todo fácil, mundo é. Né? O cara precisa mostrar que ele é pica mesmo. Quando ele pega um time aí que começa a descer ladeira abaixo, desgovernado. Que aí ele tem a força pra mudar todo o contexto que acontece lá dentro do vestiário. Ele consegue mudar tudo que tem de errado. Ele consegue, talvez, ali colocar dentro do mesmo contexto ali as panelas que às vezes estão, sabe, pra lados opostos. E jogador, ele forma grupinho mesmo. Não tem jeito. Parece aquele monte de marica no intervalo de escola. E quer fazer guerrinha daqui com a guerrinha de lá, jogador de futebol é a mesma coisa. Verdade. Existem as predileções. No elenco de 40 caras aí, Domênico, que um tem um salário maior que o outro tem um ego maior que o outro. É uma situação complicada. E se o técnico não tiver atento a esse tipo de detalhe e tiver moral perante o grupo, se ele não tiver essas coisas, ele tá ferrado, velho. É. Ele perde o vestiário. E se perder o vestiário, não ganha porra nenhuma. Não ganha mais nada. Não ganha porra nenhuma. Esse é o meu medo, viu? Então, não só o meu medo, como o medo de muitos torcedores, né? A situação dele é complicada por causa disso, né, Domênico? A diretoria do Palmeiras aí, ela montou um time aí muito forte e economizou na hora de contratar um treinador, porque achou que o treinador era só um bonequinho ficar parado na frente do banco, talvez ali com a camisa da comissão técnica ali, tipo, gesticulando, parecendo um bonequinho de posto. Inclusive, já disseram aí na diretoria do Palmeiras ali pro Benji, inclusive, que o técnico era praticamente isso, que o técnico não tinha essa relevância toda. Então, isso mostra o equívoco da diretoria. Domênico, você comprou lá um Porsche. Concordo. Você vai ver gasolina, promoção 1,50, você vai encostar para abastecer? Você não vai, velho. É arriscar demais um produto muito caro. Por mais que a gasolina possa ser boa e a promoção possa ser legal, mas você vai falar, eu vou arriscar meu carro, né? Que eu gastei um caminhão aqui para colocar, centavos de... Mas eu concordo com você. De economia... Chega a ser até uma economia burra. Nada contra o Eduardo Batista, que já mostrou que é um técnico qualificado. Na Ponte Preta ele foi bem, no Sport ele foi bem, né, mano? Então, foi bem nesses times aí. Mas pra pegar um time como o Palmeiras aí, com um elenco recheado de estrelas aí. Tá difícil, viu? Com pouco lastro, o cara não tem lastro, velho. Não tem lastro. Agora eu entendo uma outra coisa também, que muitos torcedores, mas é fraco, ele prejudicou o time do Palmeiras, ele fez com que o Tietê parasse de jogar bola. Muita gente tá falando muita coisa, né? Não sei quem não tá mais jogando porque é culpa dele, e papapi, papapá, aquela coisa toda. Então, assim, eu entendo que o Eduardo Batista hoje, e olha, já são 4 meses, hein? Ele no comando do Palmeiras, 4 meses. Você fala assim, é pouca coisa? Entenda como quiser. Eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras poderia estar jogando muito mais bola. Não sei se o Benjamin concorda comigo ou não. 4 meses, acho que um time desse, hein, Benjamin, já poderia estar jogando muito mais, ou não? Eu acho. Eu vou falar. Concorda comigo ou não? Eu vou te falar. Sábado, eu assisti do jogo, eu esperava muito mais. Por mais que a vantagem da Ponte era grande, mas eu achei que o Palmeiras ia, pô, estádio lotado, pô, o time com sangue. Você pensou que ia ganhar de 3-4? Cara, eu vou te falar. O time pra isso tem, apesar da Ponte ser um bom time. Eu esperava outra coisa, eu não vi nada no Palmeiras. Tudo bem, correu e teve vontade e teve. Uma coisa é você que tem que ganhar um jogo, outra coisa é ganhar de muito, né? Mas chuveirinho, eu não vi nada, cara, eu não vi nada no Palmeiras, não. Eu não vi isso nada no Palmeiras. Isso é treinador, não. Né? Agora, você falar, o cara falou que o Tietchan não joga mais por causa dele, aí é bobagem. Não, aí é bobagem. Não, é muita, bobagem. Eu tô dizendo que muita gente comenta, né? Eu vou te falar, eu acho que é muito time pra pouco técnico. Você concorda com o Mano também? Eu até tinha que dar um tempo e tal, mas... Mas o tempo já foi dado, né? Sei lá, às vezes me passa a impressão, que ele tá um pouco assustado. Eu também tenho essa impressão. Mas é impressão, né? Agora, teve o lance do Roger Guedes lá semana passada, que não caiu bem lá no elenco. Não sei, cara. Ano passado, o Palmeiras... O que ele fez, eu vejo? Você lembra quando teve uma brincadeira? De ovo, lá. Sim, do aniversário amarrado dele. Aquilo, pelo que eu sei, ali foi metade foi brincadeira, outra metade não. Porque eu achei que já o elenco tava chateado com ele, porque ele, na véspera do jogo com o Penharol, pegou a mala dele e falou que não ia... Que tava indo embora da concentração. aí... Porque isso tinha isso treinado é treinador, e o Eduardo Batista, na hora H, não relacionou ele. Aí ele deu um piti. O elenco ficou pé de raiva. Como dá piti? Você é melhor que quem aí? Aí, cara, eu vou dizer um negócio pra você. Ano passado, a torcida do Palmeiras não pegava no pé do Marcelo Oliveira, lembra? Isso que o Marcelo ainda tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ano retrasado. É chutão, é chutão. Mas ano passado, o Alexandre Matos A diretoria do Palmeiras mandou o Marcelo Oliveira na terceira rodada da Libertadores, se vocês esqueceram. É. É isso mesmo. Porque na visão deles lá, a Libertadores ia pro saco. Foi. Essa foi. Tá um pouquinho mais encaminhada. Mas não, não tá encaminhada. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, não passa. É, não sei, não tá passando confiança. É, não passa confiança, não. Eu acho que é muito time pra pouco técnico. Eu concordo, acho. Concordo. E vou dizer pra você. Amanhã pode ganhar do Penarol de 8-0. Não, não, acho que o cara chupa ele, beija, babaca. Custou muito dinheiro. Quem? Não foi ele que falou? Quem? Borra. Eu não ouvi, pra te falar a real, ouvi, eu não ouvi isso aí. Agora, ô, seu Bento, o senhor que vai a muitos jogos do Palmeiras, eu vou. Quem foi vaiado? O Borja ou o Eduardo Batista que tirou ele? Essa, não sei se foi o Borja, não. Foi bem dividido, viu? Eu acho que foi o técnico. 50% cada um. Eu achei que porque a torcida não queria que o Borja saísse, por mais que ele não estivesse jogando tão bem. É, quando você tira o centroavante pra colocar um outro jogador, a torcida vendo que você precisa fazer gols, os caras vão começar a meter o pau, velho. É, eu vi ali, pelo menos o que eu notei, foi que a torcida tinha vaiado o Eduardo Batista. Ele tem que fazer a minha culpa dele. Mas o Borja também não tá jogando exatamente, nada. Exatamente, ele tá mal. Né? Perdeu o pênalti no último jogo, perdeu uns gols aí, não tá. Tá muito nervoso. O Borja passa que tá nervoso. Tá nervoso, não sei o que tá. Tá querendo pôr a bola pra dentro, muito desesperado, precisa abaixar um pouco a bola. Cada um tem uma visão, né? A diretoria do Palmeiras, quando o Cuca foi embora, achava que a estrutura do Palmeiras está redonda e que o treinador é uma peça e não a peça. Olha. Né? Cara, eu acho que quando você tem um elenco com muito jogador famoso, bom, acho que você precisa ter um treinador que tá meio que no nível dos caras. Eu não vejo isso no Eduardo Batista. Posso estar errado, repito. Mas ele pode ganhar de 7-0 do Peñarol, que vai chupar e trouxa. Mas eu não vejo. O Eduardo Batista é fraco mesmo, não tem jeito. A gente tem que se concordar e conformar com isso, viu, seu Bento? Fraco não é o termo. Fraco. Pode fraco, ser. Não, fraco não acho não é o termo. Fraco. Ah, acho que o Palmeiras vai contratar um treinador que só dirige times pequenos, no meu ponto de vista, ele é fraco. Ele só tem limitação para time pequeno. Para times maiores, ele não consegue. Tem treinador que é assim. Para mim, o Gilson Kleiner é de time pequeno. Apesar de em 2013-14, que ele dirigiu o Palmeiras, né? Ele tinha um time bem pior, né? Ruim. Era ruim, né? Como eu digo aqui. Ruim. Era ruim aquele time. Era horrível. Era horrível. Mas, o seu Bento, é fraco. É treinador fraco. Não dá. Então, assim... E tem uma informação que chegou pra mim agora, que eu tava olhando aqui. Opa, vamos lá. Que não, o Palmeiras tá sondando aí o Abel, hein? Não, esquece. Mentira. Uma que o Abel não sai do Fluminense, não tem nada. Não sei, viu? Não, tô te falando que não chega tem. Com dinheiro, não sai? Não. O problema do Abel não é dinheiro mais. O que é o problema do Abel? Ele tem contato com o Fluminense, tá feliz da vida e não sai. É, o Fluminense tá bem, né? Eu tive uma informação. O Fluminense tá na final do campeonato. Palmeiras marcou toca, velho. Eu tive uma informação, mas eu chequei. Você teve essa informação? Não é o Abelão. Eu chequei uma informação e uma pessoa do Palmeiras falou pra mim: você tá viajando de bonde. Eu falei: então, tá bom, era um outro nome aí. Outro nome? Eu perguntei se era verdade, o cara falou: não sei de onde você tirou isso, que era o Paulo Autuori. E o cara falou pra mim. Não, mas o cara falou pra mim. O Paulo Autuori é outro treinador que era bom, mas ficou. Mas o cara do Palmeiras falou pra mim: está viajando. Ainda bem, graças a Deus que ele falou que está viajando. Agora, o Matos ouve a gente. Ô Matos, deixa eu falar com você uma coisa aqui. Eu não sei não, viu? Mas eu, se fosse você, por mais que tenha, de repente, não sei se tem ou não, tá? Por mais que possa ter, porque eu não sei se tem ou não, então é bom deixar bem claro aqui. Desavenças, de repente, com o Cuca ou não, mas era legal você ir lá conversar com ele, não sei. Conversa com o Cuca. O Cuca, olha aqui, ô Marcos. Pergunta pro Cuca pra ver se o Cuca quer conversar. O Cuca, se chegar, acho que fala conversar direitinho. Se um chegar com o outro, dá pra chegar lá. Agora, o Matos Cuca. Com o Cuca? Sim. Sim. Conversar em prol do time do Palmeiras. Matos, ó, você pegar o Cuca. Ó, não sei não, hein. Se você conversar com o Cuca e o Cuca, vocês chegarem num acordo aí. O Palmeiras vem forte pra ganhar títulos importantíssimos, Ale. Não vem não, Ale? Ah, eu acho que o... Eu acho que já... O Eduardo Batista... Agora, também entre tirar hoje o Eduardo Batista pra colocar quem? Se você me vier com um bom nome, beleza. Mas também vir com sem ninguém também não adianta, hein? É que o... Na minha opinião... Você concorda, não? Concordo. O Palmeiras tinha no ano passado o melhor treinador de clube... Porra, velho! ...do Brasil. O Tite é o treinador da seleção, não entra nessa lista. entre os treinadores que estavam dirigindo clubes, para mim o Cuca, né? É o melhor. Então a comparação até é complicada, né? Porque o Borja, mesmo o Borja, que não está jogando nada, é bom jogador, mas não está jogando bem, ele vem para substituir o Gabriel Jesus. Que também já era um baita jogador, assim. Não é fácil não. Só um detalhe, né, Ale? Que também tem o seguinte, foi o Cuca que não quis ficar. Né? É. Não é que o Palmeiras que mandou ele embora. Não, eu entendo, Benjamin, mas já Cuca passou. Não quis. Olha, passou-se aí quase 5 meses, né? Foi em final de dezembro, aquela coisa toda. De repente. De repente, conversa. Ó, Matos, vai na minha. Porque, olha, vou dizer uma coisa pra você, hein? Se o Cuca vem pro Palmeiras com esse timaço que tem aí. Desculpa, velho. O Palmeiras vai ganhar muita coisa aí. Eu tenho certeza que eu tô te falando. E o teu trabalho vai ser muito mais valorizado, porque já é. Ele é muito valorizado. Eu acho que você faz um excelente trabalho. Mas pecou no treinador. Só isso que eu acho. Pecou só na pecinha que dirige o time. O piloto. O carro é sensacional. É fantástico, mano. Agora moiou, como se fosse também. Uma Fórmula 1, mano. Agora nós que vamos presentear o ouvinte, né? Porque hoje é o último dia, hein, do carro de Fórmula 1 passar. Não esqueçam, anotar. Amanhã o primeiro ouvinte que ligar e acertar ganha. Falando nisso, olha, já passou um. Então, assim, tem um excelente carro. Como se tivesse lá o melhor carro da Fórmula 1 hoje, né? E não tem o piloto. O piloto não sabe pilotar direito. Marcar a bobeira da porra, velho. Às vezes, mano, ele faz uma volta legal. Domênico. Você se entusiasma, daqui a pouco já não faz com mais. Com exceção, mano, do Tite, Domênico, hoje no futebol brasileiro, só tem dois técnicos aí que são broca, mesmo. Você fala broca. Mano Menezes e Abel Braga. Só os dois. O Mano Menezes, você o Palmeiras... O Cuca, porque o Cuca tá o fora. Cuca, o Cuca, ele já tava no Palmeiras, aí ele falou que não ia continuar. Não, mas você tá falando do tirando o Cuca, não, porque então. O Cuca, ele tá offline. O Cuca, ele tá, ele então tá no tá ano sabático. Então você colocando os treinadores que estão aí, né? Hoje, à disposição aí. O Cuca, ano passado, quando o Palmeiras tava ali, vai, não vai, é campeão, não é, a diretoria chamou o Cuca pra negociar 3 vezes a renovação de contrato dele. 3 vezes, não foi uma, foram 3 vezes. O Cuca, nas 3 oportunidades, ele falou, depois a gente vê. Aí todo mundo, pô, é a proposta da China, não, o Cuca vai pra Itália, nada, né? E etc e tal. O Cuca, ele se tivesse intenção, Domênico Gato, se fosse questão de grana, ele teria assinado com o Palmeiras na segunda ou na terceira vez que o Palmeiras voltou atrás dele pra tentar estender o vínculo, que é um treinador que ia ser campeão brasileiro, tava dando certo, e na reta final todo mundo viu que não ia conseguir perder o título. Ele tava engrenado ali e o Palmeiras mereceu o título brasileiro. Só que o negócio é o seguinte, o Palmeiras vendo que o treinador, você tá lá, e aí, vamos sentar, vamos negociar? O cara na terceira negativa, Domênico, tá já na cara. Já começa a pensar no plano não, já B. Já tá na cara que você não vai fechar com o cara. Pensasse num plano B. Se o cara quisesse, de fato, Domênico, fechar o contrato, estender o contrato com o Palmeiras, ele teria feito. E você sente, quando o cara começa a dar migué, não, vamos ver, não, pera lá. O cara não tá afim de fechar. E aí, mano, você o Palmeiras já... deveria já ter calçado. Você acha que já tinha que óbvio, pensado, óbvio. Mas já... contatado. Plano B, mas isso um é plano óbvio. B. Não, mas, Domênico, a questão é a seguinte, viu que o Cuca não ia fechar? O que você sente na conversa que você tem com o cara? Que o cara não tá muito afim. Já vai pro plano B. E já engatilha, por exemplo, o Mano Menezes naquele final de ano, ele tava num resort em Cancún. O Abel Braga, ele não tava empregado ainda. Não, o Palmeiras, mano, já deveria ter feito alguma coisa. Quando o Cuca foi embora, o Mano Menezes já estava no Cruzeiro. Já. Não tava em não, mas o e parece não, que o Palmeiras entendeu, foi atrás do não, Roger, não, mas... né? Não, eu não falei quando o Cuca foi embora. Quando o Palmeiras chamou quando chamou o Cuca pra negociar pela terceira vez isso, com o campeonato rolando, e o Cuca falou, pera aí, depois a gente vê, depois eu te respondo, tava na cara que ele não ia querer permanecer no Palmeiras. Ali o Palmeiras já deveria ter encaminhado uma situação com o Mano Menezes, ou com o Abel Braga. Os caras tinham a esperança que o Cuca ia ficar assim, ainda mais depois que o Palmeiras ganhou o título. Então, mas foram mirim, né, Benja? Porque se o treinador tá falando, não, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê, quantas vezes nós mesmos não dissemos, Benja, que o Cuca não ia permanecer no Palmeiras pro ano que vem? Nós cansamos de dizer isso ano passado, verdade. Você mesmo falou. Verdade. Você falou, o Cuca não fica no Palmeiras ano que vem, você falou isso em setembro. Sim, o problema é que era o seguinte, o problema é que eu não tô lá. Eu não sei o que os caras conversam. Aí o Palmeiras é campeão brasileiro, muita gente apostou e falou, não, o Palmeiras ganhou, o Cuca não vai sair. Então. Ué, eu não sei o que passa na cabeça do pessoal lá. Mas de qualquer forma, se o cara tá meio que desdenhando não, porque desdenhar é um termo muito forte, mas se o cara tá recebendo a proposta e o cara tá falando, depois eu te falo e nunca fala, parte pro plano B. Aí você acerta com outro treinador, Domênico Gato, aí o Cuca, agora vamos sentar pra conversar e falar, Cuca, desculpa, chamei 3 vezes, você não quis? Mas tem hora que não tem lógica as coisas, sei lá. Como lógica? Qual sentido? Não vou falar mais, chega. Fala! Não, fala assim, porra. Como assim não tem lógica? Começou, agora termina, porra. Começa, termina, é verdade. Vai deixar agora o ouvinte aí curioso? Não, porque não tem lógica. É porque é o seguinte, cada um pensa de uma forma, cara. Pra mim, por exemplo, Quando o Palmeiras, o Cuca foi embora, eu teria trazido um treinador muito... Bom. Muito. Quem? Cara... Ou o Mano ou o Abelão? Não, o Mano Menezes. O Mano Menezes eu teria trazido faz tempo. Mas esquece, mano, esquece. Já tá. Não dava mais. Abelão? O Mano não ia sair do Cruzeiro. Eu traria um Abel Braga. Quem mais? Cara, olha, vou até te falar, você vai me xingar. Fala, Vanderlei Luxemburgo. Eu tentaria um Vanderlei se não conseguisse um Abel Braga. Agora, eu nunca acreditei no Eduardo Batista e time do Palmeiras. Agora, repito, gente, são só 4 meses. Pode ser que amanhã o Palmeiras acerta, vai embora, campeão da Libertadores, acabou, todo mundo me xinga depois. Agora, eu não vejo um time desse treinado por um... É diferente, você pega o time do Corinthians, que é um elenco mais... Mas não é um elenco igual do Palmeiras ou um time igual o São Paulo, hoje. É diferente. Agora, você pega esse time do Corinthians, esse time do Palmeiras... Tem estrela. Pô, e pra domar esses egos aí... Olha, eu lembro sempre do saudoso, mas querido e eterno Mário Sérgio Ponte de Paiva. Desde o começo. O Mário sempre falava pra mim, detesta esse negócio aí de ter 2, 3 jogadores pra cada posição. Mário sempre falava. Porra dele, foi depois pra administrar a dureza. Ele falava mesmo. Ele vem aqui e falou isso. Ó, ô seu Bento. Deixa eu mandar um abraço pro Jafé. Jafé? Jafé. Ricardo? Não, Ricardo. O Jafé, corintiano doente. Jafé com leite. Jafé que é fã do Mano, da Caê, Fly Training do Brasil. Ó, vou lá pilotar alguma coisa. Um abraço pro Caê, pro Jafé, um abraço pro comandante Thomas Catan, corintiano fanático. Teu fã. Muito obrigado. Lá da Latam, mandar um abraço especial. Obrigado. Pro Reginaldo, toda a galera, pessoal, gente muito boa. Ó. Um abraço. Vou lá no simulador qualquer hora. Comandante Thomas Catan, ele falou que no dia que ele pegar você num voo, ele falou que te põe um tapete vermelho. Então, curioso. Valeu, Tomás, valeu, obrigado. Comandante Catan. Grande Catan, muito obrigado. Ô, seu Bento, só pra concluir, né, chegou uma informação, o Dudu escapou de ser julgado na Comembol pela expulsão diante do Peñarol. Ó, que bom, hein? Tá? Bom, boa notícia. Então, acho que, então ele joga, é isso? Mas como é que é isso aí? Não, olha, não, ele pegou um jogo direto, não, né? Um vermelho, né? Pegou vermelho, então direto. Ele não joga contra o Peñarol, só cumpre, né? Não joga. Só cumpriu um dia. Um jogo de suspensão. Exatamente. E é exatamente esse jogo, né? Que não ia vai gritar, ele, né? Eu quero brócolis. Ele cumpre um dia de jogo. Tá. Aliás, e outra coisa, né? Quero brócolis. Não, vai ser pedreira. Hein, vai, não vai ser fácil, não. Mas é a oportunidade do Palmeiras vencer e meter a classificação no bolso. Se o Palmeiras ganhar, ele classifica. Classifica, porque pega o Jorge depois lá, precisando de um empate. E o último jogo é Tucumã. Tucumã. Outra coisa, RG, que, né, foi morar no céu o nosso Gerry Adriani. Gerry Adriani, né, foi que morar nós não falamos, não comentamos, não. É verdade, RG? 70 anos de idade, né? Que coisa, né? Fazer isso. O quê, né? Bom, deixa eu dar um recado importante aqui, senhores. Olha só, atenção, se você é apaixonado por futebol como a gente, sabe que a Champions League está pegando fogo, RG. Tá pegando fogo. Mas como você tá acompanhando o maior campeonato do planeta, hein? Sim. Não tá acompanhando? Sim. Como assim? Pelo rádio? Notícias na internet? Quando passa na TV aberta? Não pode, não, meu amigo. Olha, se você quer viver a Champions de verdade, sim, você precisa ver pelo canal Eimax do Esporte Interativo. Não fica aí marcando bobeira, sim, não, hein? Você tá marcando, hein? Tô vendo que você tá marcando. Pega a caneta, marca, anota, liga. 4.411.11, 4.411.11 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo aí! Você não vai ficar aí marcando não, né? Vai perder essa? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site, meu amigo. Este é o Estádio 97, em nome de HDI Seguros e debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Extra, você merece extra economia. E o Mano agora vem com o recado de... Ah, mano, o Guardiões está chegando, mano. É, Domênico Gato, ó. O som, ó a trilha, ó. Ó, Matinha. Ó, é moral, hein? Eu sensacional. Vou amanhã, né? Atenção, galera, olha só que do cassete, hein? É, moleque, os heróis da Marvel mais sem noção estão voltando para os cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia, Motinha. Sabe quem são eles? Sim. Eles são os Guardiões da Galáxia, cara. É isso mesmo, Motinha, você que é fã? Ó, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Será que finalmente o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas? Quais serão os comentários sinceros que o Drax irá fazer, hein? quais as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter dessa vez. Sem contar que a trilha está incrível. É do cassete mesmo, olha só. Um muito trechinho boa. Pra você, ó. Olha lá. É isso aí, Motinha. Então não percam, cara. Guardiões da Galáxia Volume 2 no próximo dia 27, ou seja, amanhã. É isso mesmo? Dia 27 amanhã? Não, correto? É amanhã, amanhã. Não, 25. Dia 25. Não, amanhã é 25. 27 é amanhã quinta-feira. Quinta-feira, Domênico Gato. Ó, é que você vai na pré-estreia amanhã. Amanhã, eu vou. É a pré-estreia. Então, dia 27, ó, de abril, próxima quinta-feira, em todos os cinemas isso do Brasil, aí. Hein? Boa, eu vou aproveitar aqui, Motinha, vou falar um pouquinho aqui do filme e comparar com a gente aqui, ó. Sim. Acho que nós aqui somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. Mesmo, é? Por exemplo, o Domênico Gato. Eu. É como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas empolgantes. O Sombra é como se fosse o Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado, hein? Bem invocado. Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra RG número 2. Eu. Sempre pontual e cirúrgico nos seus comentários, né? É, moleque. O Mota me lembra a Gamorra, porque ele é a mina da história, que é a mina da galera. Moleque. E eu sou o Drax. Me parece muito com o Drax. Um cara muito forte que fala o que vem na cabeça toda hora. Fortão, de vez em quando eu me lasco por isso. Imagina. Por isso mesmo, nós somos mais que uma equipe. Nós somos uma família, galera. Guardiões da Galáxia, volume 2, no próximo dia 27 de abril, ou seja, quinta-feira próxima, em todos os cinemas do Brasil. Estádio 97. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. São essas as premissas que conduzem todos os trabalhos realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação dos impostos municipais. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação que torna a cidade mais linda. É a Câmara Municipal de São Paulo trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Câmara Municipal de São Paulo. Seu estádio 97 em nome de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. O placar do estádio 97 informa! Lá na Arena, Corinthians. Corinthians 1, São Paulo 0. Ó, São Paulo 1. É um gol também que, né? Mas eu vou falar pra você, viu? Parabéns pra dois caras aí, né? O Prato e o Jô. Prato, um gol e uma assistência, né? O Jô, dois gols. Tá aí, Sombra, ó. 15 dias, 2 eliminações. Já puxa o couro aqui, ó. Fica, Rogério Ceni. Ô, Motinha. Cadê o mito? Eu tentei procurar aqui. Quando é o próximo jogo do São Paulo? É São Paulo pela Sul-Americana. Quando que é? Defensa e Justiça. Ah, dia... jogo da Vorta. 11 de maio. 11 de maio. Nossa, mas tá longe. Vai descansar bem, Motinha. 17 dias. Mas vai ter uns treinos lá, né? Pô, dá pra ir pra Disney, né? Cara. Dá pra fazer todos os parques da Disney. É. Bom, o bom é, pra é que... arrumar a casa, né? O bom é que os machucados devem voltar. O Wellington recuperar o Cueva. Recuperar todo mundo. Até a dignidade, será? Hã? Dá tempo em 15 que dias? Que isso! De recuperar a dignidade. Que isso! Tá, dá tempo. De juntar os cacos, velho. Deu uma deitada agora no moto. Agora abriu a porta. Deu? Olha, pra fora, hein? Tanto, nossa, viu? Deu uma deitada. Rapaz. Então, vamos começar. RG, levanta o moto aí, coitado. Rapaz. Caramba, hein, Motinha? Vai começar o... Abriu. Não, a... Fala com o mano, ele que deitou em você. Abriu a porta e empurrou o venenosa. Moto fora, fecha aí. Caraca. Por que você tá na maldade com o Alê, Motinho? Tá pipocando pro mano, que nem o Corinthians o São Paulo pipocou pro Corinthians? Ah, então fala, você acha que o São Paulo pipocou? Fala aí. Fala aí, não, não, não, não. Não, eu quero sua opinião, velho. Fala você. Pô, falou, não, fala assume, velho. Não espana, não. Fala você. Assume aí, Alê. Depois ele participa. Fala você, fala você. Vai. Não, eu só exigia de você a mesma agressividade. Nossa. Que o senhor tem com a minha pessoa, com ele. Comigo? Falando? Não. Tô falando que ele tá espanando. Não, não, não. Você foi light. Comigo você grita. Não, mas ele amarelou. Você bate a porta. Mas você joga, tem discussão. Você xinga. Você tem discussão. Você não amarela. Ele amarela. É você ofender ele. Ele amarela. Agora abriu a porta e empurrou você pra fora, hein, Ale? Ele amarelou. Ele falou que São Paulo pipocou, então fala. Eu não amarelei porque... Acho que deitada também. Você falou uma coisa. A regra da deitada é simples, ô Dodô. Quem deitou e rolou no moto foi o mano. Eu não posso... Foi você que mudou o assunto. A única coisa que eu falei assim... Putz, eu pensava que só tinha um, agora tem dois atrás de mim. Falei, o Mano deu uma deitada é difícil, agora, mas quem né? deitou... Só isso você falou, né? É lógico, eu não então, posso falando me meter. Sobre o jogo... Não é o triangular da deitada. Falando sobre a desclassificação do São Paulo, o São Paulo não foi desclassificado ontem, né, gente? O São Paulo não fez o dever de casa. Também perdeu como o Palmeiras em casa. Em casa, né? Não. O Palmeiras perdeu fora, mas o São Paulo perdeu em casa. Perdeu em casa. Na nossa casa, né? Como assim? Morumbi é a nossa casa, me sinto em casa. Que lá. Isso, mano? Jogando duas vezes em casa. Deitou de novo. Eu me senti o São Paulo contra o deitou de novo. Abriu a porta de novo. Aí, ó. Mano, e você vai pipocar de novo com o Mano. Anota aí, Baco. Não consigo falar aí. Que é anotar aí? Como assim? Não tô entendendo, velho. A gente anota os melhores momentos do estádio. Porque depois vai fazer um vídeo. Os melhores momentos. Pro YouTube. Então os caras têm que saber o minuto que foi falado, tal coisa. YouTube. Então. Olha, como é que é, a questão é o seguinte, o São Paulo foi desclassificado em casa. O São Paulo está em construção. Aliás, nós estamos em construção desde 2007. Né? Então, mais um ano nós estamos em construção. Mais um ano. Solenos, não. Mais anos. Mas eu ia falar. Os anos também, meus anos, como é que tá os anos aí? Tá péssimo. Olha, mais um ano nós estamos tentando remontar aquele São Paulo. Mais um ano nós vamos ter que ter paciência com o Rogério, com o novo técnico, com o novo time. Então, esse ano tem um peso maior porque quem tá comandando o São Paulo é Rogério Ceni. E a cobrança. Eu acho que o pessoal tá segurando um pouco. Mas até quando, eu não sei. Mas o São Paulo não jogou nada no Morumbi. Jogou e não foi efetivo. Como ontem também, eu achei que faltou mais pro São Paulo. Né? Mas ontem também teve o advento que o São Paulo foi prejudicado. Na minha visão, deixa eu deixar claro. Na minha visão... Mas prejudicado no quê? No gol... Você achou que o gol foi impedido? Você acha que o prato não resvala na bola? É a visão do Geraldo Magela, né? Não, mas é a minha visão. Olha o Benjamin deitando aí, ó. Tá dando uma deitada em então você, o Benja. Tem que respeitar. Olha o Benja dançando. Ó, então, Benja... Posso continuar falando? Você vai deixar? Não, mas é que o Benja tá você dançando. Você pode continuar? Okay. Se ela dança, eu danço. É a dança dos famosos, olha lá. Então, na minha visão, o São Paulo foi prejudicado. Em dois gols. É que no primeiro gol lá do jogo, pra mim, também estava impedido. O que teve aquele primeiro jogo. No primeiro jogo. Também não tá. A importância que se deram foi a história do fair play. Ó, eu viro a cadeira pro Beija, tá? Caraca, velho. Vai deixar pra lá? Não, é que o problema é você... Caraca, velho. Você vai deixar pra lá? Eu vou te ajudar. Você não tá conseguindo formar uma frase. Eu, como não? Eu tava tentando. Mas o cara tá atrapalhando. Mas você fala assim, ó. Porra, meu. Olha o Bola, tá falando. Na manchete do São Paulo, você deixa... Não, mas eu tô te ajudando. Desculpe, que acho um porra. A culpa é minha agora. Caraca, velho. O Bota tá assim, ó. Vocês vão falar três horas. Quer brincar, brinca. Deixa o Bota. Eu não falei nada sobre pra mim, tá vendo? Agora com o Alê, eu acabei de que é novo. Soltar esse panaca. São Paulo tá mais em reconstrução que o Maracanã. Que é isso? É verdade. Deixa ele falar. Fala, amor. Deixa ele falar. Mas forma uma frase. Tá muito dislexo. Ué, o que eu tô falando aqui tá dislexo, caramba. É verdade, você tá falando abaixo. Olha, então, o São Paulo foi prejudicado pra mim nos dois jogos. Sonho de Ícaro. Não, desculpa, vai. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Foi o Bento agora, tá? Só pra deixar claro. Vai, mano. Então, pra mim, o São Paulo foi prejudicado nos dois jogos. E o primeiro passou batido porque a atenção foi pra história do fair play. Mas ontem foi evidente, velho. Na minha opinião, o São Paulo foi prejudicado de novo contra o Corinthians. Foi prejudicado. Ué. Não foi? Não, que lance. Não, fala o lance. Eu não achei. Entendimento, que lance. Eu não achei. Nem no primeiro jogo, Motinha, aquele lance lá que o Jô... Ele sai por trás do lateral esquerdo do São Paulo e do Júnior Tavares. Eu achei que lá em cima, se não me engano, não sei se era o Michael, se era o Rodrigo Caio, eles dão condição ali, porque se você fizer ali um tiratema, os dois não, ali estão na mesma linha. Deixa eu te falar na tua opinião, e então. Se fosse talvez ali um impedimento, seria aquele impedimento que não dá pra crucificar então, o árbitro, porque seria aquela coisa de 2-3 centímetros. Só pra entender, então, foi impedido. Só pra entender, eu não achei. E só, nesse lance aí... Uma coisa é o juiz interpretar. Só pra entender, é que você ele tá perguntou falando... com relação ao gol do... Aqui ele tá falando um monte de coisa que não tem nexo. Só pra entender rapidinho. Não na tem nexo opinião, porque então, você é corintiano. Então pode ser, eu sou burro, eu concordo. É. Então só me explica que você que é o Einstein aqui do Estádio 97. Então, pra resumir, o Corinthians classificou roubado. Ué, se você pegar o agregado, sim. Foi roubado. Então o Corinthians ganhou roubado. Ontem era pra decidir no pênalti. E semana passada foi roubado também. Se fosse um no Morumbi, vou te ensinar a fazer então conta. Então ensina. Um no Morumbi, um no Itaquerão, o que que aconteceria? Ia pra pênalti, aí ninguém sabe. Então, tudo foi roubado. Então o Corinthians classificou roubado. Mas por que roubado? Eu não entendi a conta. Por quê? Se o gol do Jô não valeu lá, seria 1-0 pro Corinthians lá. 1-0. E ontem o gol do Jô não valeu? Não, do Jô foi gol, mano. Ontem? O cara foi impedido. Não desviou. Foi igualzinho o Dudu. Foi igualzinho o lance do Dudu do Palmeiras. Igualzinho, tá impedido. Não, mas peraí. Existe uma diferença. É interpretação. O lance do Dudu, não há o toque do jogador da Ponte Preta pra trás. Ele não legitimando a condição do Dudu. Porque o Dudu, ele tá impedido, assim como o Jô também, no começo da jogada. Só que o jogador da Ponte Preta, ele tenta encostar na bola pra cortar, mas ele não encosta. Então, vale a posição original do Dudu, que era de impedimento. O Jô, na posição na hora que sai então a bola. Pera um pouquinho. Na hora então que sai vou mudar meu raciocínio aqui. Sabe por quê, mano? Não, mas só pra explicar a situação. Não, entendi. Na hora que sai a bola do pé do Jadson, o Jô ele tá em condição de impedimento. Mas se o Prato resvala na bola, jogando a bola na direção do Jô, isso aí tira totalmente a condição de impedimento do jogador. Porque eu não tenho claro, juro por Deus, eu a princípio pensei que o Prato até resvalou na bola muito de leve, mas parece. Ele tá desviando o foco, mas tem dúvida. A questão... Não, mas tem que discutir, não vai falar? E segundo o juiz, que eu vi lá, o comentarista de árbitros... Não precisa sua ajuda, não. Ele falou só um minuto, eu tô falando, Zé. Esse trouxa. Calma. Calma. Então assim... Ouve o beija, moto. O juiz falou assim, mano... É pro seu bem, falando sério. Só a intenção dele subir pra tentar tirar a bola já diz que ele tocou na bola. Tipo, é uma intenção, segundo o juiz, o juiz que falou isso. Não, todos os juízes falaram isso. Bem que eu não gosto daquele árbitro lá. Não, mas a situação é a seguinte. O lance de... Ele tem intenção de tirar... Isso daí não tira ninguém de impedimento. Ele precisa encostar na bola. Então, mas mandar eu não tive a impressão necessária que ele resvalou. O Prato, ele resvala. Ah, gente, ele tá tendo. Esse rapaz resvala. Tá tentando tirar. Mas você sabe que resvala. Não é RG, resvala. RG, eu quero só te a bola a nem desvia. Não tem desvio da bola. Verdade, foi roubado, foi não. Escândalo. Ué, porque você pra tá desprezando. Pra você, futebol. Pra você, corintiano, é normal você defender. Mas olha aqui, ó. Mas é normal. RG, peraí. RG, você que é a pessoa. A bola não muda de direção. Respeito ao RG. Você concorda com a frase de Cláudio Mota que o Corinthians foi pra final roubado contra São Paulo? Não, absolutamente. Assim, ó, tem um detalhe importante. Você concorda com o Mota que o Corinthians foi roubado? Acho que ninguém vai concordar. Claro que não. Tem um detalhe importante. O Domênio, você concorda que o Corinthians foi roubado? Eu não concordo e vou dizer pra... Não acho que foi roubado. Esse cidadão tem que ser internado ou preso. Tem uma coisa, Mota. Se o jogo, o primeiro jogo, fosse 1-0 só pro Corinthians, vira outro jogo nesse da volta. Então, eles não entram com o mesmo raciocínio. É lógico São que não. Paulo entra com outro raciocínio. É agora, o Corinthians ganhando de 2-0 foi outro jogo. Mas sabe o que é isso? Faltou fair play por parte do Mota agora. Tá vendo? Fair play? Quando faltou, RG? Tá acusando esquema, bobo. Fair play. Fair play, você não pode falar do seu time. O Mota, ele fica desconcertado. Lembra do Fagner lá dando uma paulistinha no Cueva? Errado, tinha que ser expulso. Lembra do Wesley dando uma solada no Jabá? Lembra do Michael, onde originou o gol? Foi lá atrás que pisaram no Michael. Depois de 10 minutos. Ali era foto de... Não, 2 minutos não. Por que o São Paulo consegue ganhar no Corinthians e mata-mata? O São Paulo tá há 17 anos sem ganhar do Corinthians. Foco, explica mata-mata. Não é foco, a gente tá falando do resultado de ontem, do Campeonato Paulista de hoje. Você falou que foi roubado. Entendeu? Não tem como. Você tinha que ter vergonha. Ué, vocês que têm que ter vergonha de roubar. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Fui eu que bati o escanteio. Bom, deixa eu falar um pouco. Falta o Corinthians também roubo. O negócio é o seguinte, ô Domênico. Silêncio. Não, na minha opinião, não. O primeiro jogo ali foi contestável a superioridade do Corinthians. Eu não achei impedimento no lance do jogo. Ele corre por trás do Júnior Tavares, mas tem um zagueiro do São Paulo que tá ali na mesma linha. E se tivesse talvez o Jô um pouquinho adiantado, coisa de 3 milímetros ou 3 centímetros, velho, não dá pra chegar e execrar o árbitro num lance desse. É um lance extremamente rápido. E eu achei o resultado legítimo. O Corinthians venceu bem a primeira partida. Ontem, com relação ao primeiro gol, volto a falar aqui. Eu enxerguei um toque sim do Prato, desviando a bola. E isso descaracteriza a posição inicial do Jô, que era de impedimento, e o gol foi legítimo. Tanto que o Bandeira, mano, ele fica parado. Quando o Bandeira para e não corre pro meio, ele não validou o gol. Então, porque ele ficou em dúvida se resvalou ou não. Ele entendia que o Jô tava numa posição regular. Aí o árbitro vai na posição dele e fala: o que aconteceu? Houve o toque do prato de cabeça. E aí os dois correm pro meio. Porque aí o Bandeira entende que tira a posição de impedimento do Jô. É isso aí. Então, o gol legítimo, na minha visão, o Corinthians passou aí pra final do Campeonato Paulista aí, fez duas boas partidas, melhores do que a do São Paulo. Só que ontem mesmo, quando tava vencendo, Domênico, inclusive, quase o Romero vai lá e cala o além no primeiro gol. Mas o problema do Romero é o quase, então. Quase que ele virou jogador. Mota, se você parar pra analisar o primeiro tempo do Corinthians ontem na partida, o Corinthians, eu não gostei da postura, porque ele chamou demais o São Paulo pra cima. Mas o fato de ter chamado o São Paulo pra cima não quer dizer que o São Paulo tenha levado tanto perigo. Porque se você parar pra analisar as principais chances de gol no primeiro tempo, a primeira foi com o Pablo, que ele cabeceia de costas, tá certo? Ele cabeceia ali, a bola pega na nuca dele e vai na linha de fundo. Mas se aquela bola vai no gol, matava o goleiro Renan Ribeiro. Uma cabeçada do Pablo, que ele cabeceia sozinho, a bola pega na nuca dele e sai pela linha de fundo. O segundo lance que levou muito perigo foi essa bola na trave do Romero. E o lance aí mesmo que gerou o maior perigo, inclusive a bola entrou, foi o gol. Então foram três chances do Corinthians contra algumas chances que o São Paulo teve, mas foram chutes de fora da área que o Cássio acabou espalmando. Não foram chances evidentes e claras de gol. Você diga, nossa, perdeu um gol. Por exemplo, no primeiro tempo lá naquele jogo do Morumbi, o Prato perdeu um gol cara a cara com o Cássio. Foi aquele lance que ele apontou até pro Lofote, falando que a luz acabou atrapalhando ele, que a cabeçada não saiu do jeito que ele queria por causa da luz que refletiu no rosto dele. Mas se a gente parar pra analisar a postura do Corinthians ontem, Domênico, mesmo tendo sido melhor do que a postura diante do Inter, não foi uma postura que a torcida espera. O Corinthians, ele poderia ser um time muito mais agressivo jogando em casa, como ele já foi em determinados jogos. O Corinthians, ele tem a condição de poder atacar o adversário também. Você explorar, mesmo tendo uma vantagem de 2-0, chamar o adversário pra cima. O Corinthians, ele teve um exemplo recente aí, que foi o jogo do São Paulo com o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro, ele correu um sério risco, até inclusive de ser eliminado em casa na Copa do Brasil, diante de uma vitória que ele construiu muito bem aqui no Morumbi de 2-0. Se ele ataca o São Paulo ontem, naquele jogo lá da Copa do Brasil, ele poderia ter goleado o São Paulo. Não. Assim como o Corinthians tivesse sido um pouco mais agressivo, também poderia ter aberto uma vantagem maior. Aliás, os gol do Gilberto contra o Cruzeiro foi irregular, né? Estava impedido, né? Ah, mas aí o Mr. Fair Play aqui não fala. Só pra gente não deixar o passar. O Mr. Fair Play não fala. Ele tá falando de quê? São Paulo e Cruzeiro? Ah, porque você falou que o... quer dizer, você tá falando só Corinthians. É só quando te favorece, você não coloca na conta. Ué, mas com São Paulo e Cruzeiro, eu só... Eu não sei se você percebeu. Nós estamos um dia após... O Mr. Fair Play não. É só quando convém. Ué, quando convém puxar uma coisa que te interessa. Agora é o seguinte. Não, me interessa. É porque você tá querendo jogar pra torcida. Ah, você tá querendo fazer o palhacito. Ele, né? Você tá querendo fazer o palhacito. Você teve a pachonga de falar de favorecimento de todos os times aqui, amigo. Olha só. Eu vou lembrar de 77. Mas quem falou de favorecimento foi você. Mas você que tá puxando os favorecimentos. Vai puxar todos os times. Que teve em 77? Eu não tenho permissão, nem autorização pra ser o vosso advogado, Ale. Não, dá agora pra me admira o Mr. Fair Play falar. Fair Play, você não pode falar. Fair Play falar que o Ale tá jogando pra torcida. O cara teve a pachorra de falar que o Corinthians classificou roubado pra final e é o Ale que tá jogando pra torcida? Eu peço a você, Domênico. Eu? Um pouco de atenção. Tô atento. Agora que os ânimos acalmaram, esfriou, cabeça esfriou. Mota. Repensa o que você falou. Fala assim, não vou repensar nunca. O Corinthians classificou roubado. Classificou roubado. Uma declaração ridícula. Minha declaração ridícula não, minha opinião. Ridículo. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Cada um tem a sua. Mas Domênico, é lógico, você é corintiano, você vai falar 17 o quê? Anos, 17 anos que São Paulo não consegue eliminar o Corinthians mata-mata. Tudo roubado? Só isso. 17 anos que não consegue eliminar o Corinthians mata-mata. Isso deixa o Mota extremamente irritado. 17, RG. Caramba, hein, velho. 17, só isso. Tá certo. Já falamos de tudo, vamos lá, vamos, gente. Vamos andar com o programa. Quer rever o que ele pensou? Quer rever? Não vai rever nada. É legal comemorar assim? Olha aqui, ó. O quê? Foi roubado? Deixa eu falar o seguinte aqui pra vocês. Dá risada. Seguinte. Ale. Oba! Que dia que é hoje, hein, Ale? Hoje é segunda-feira. A segunda? Ah, segunda-feira é dia do Crisp Test. Isso mesmo, hoje tem Crisp Test por apenas R$8, RG. Só R$8. Olha só que legal, que modomia. Bagatela de R$8. Quanto? Bagatela. Bagatela, né? Gostei do bagatela. Boa. Gostei do bagatela. Olha, São dois hambúrgueres acompanhados com uma fatia de queijo emmental. Vocês gostam de queijo emmental? É gostoso, né? É uma delícia. Nossa, delícia. Cebola empanada e o maravilhoso molho teste. Com batata e refri sai para apenas R$19,90, hein? Quarta-feira, quarta-feira é o dia que o mano mais gosta. É o dia do clássico dos clássicos, é o Big Mac, por apenas R$8,00. E na sexta, é dia que o Sombra mais gosta, é o dia do quarteirão. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8,00 cada. É McDonald's. Estádio 97 pela Energia 97. Também em nome aqui de... de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem, beija. Não, um amigo meu, o Dr. Júlio, delegado, falou, Moto, se quiser fazer um B.O. E está B.O.? Situação. É, porque ele tá falando em roubo. Então tá à disposição, mano. Se precisar algum auxílio, alguma ajuda. Mas você sabe, o Beijo, que o... tá à tua disposição. O Mota, normalmente, ele é mais confuso do que o daltônico brincando no cubo mágico, né? Como é que é? Como assim? O daltônico com brincando cubo com o cubo mágico? É, o Mota comentando. Não consegue. Mas o Rogério Ceni na entrevista... Você tá falando mal do Mota, pô. O Rogério Ceni na entrevista coletiva dele... Ah. Ele demora um pouquinho pra dar a coletiva, que ele fica pegando os números ali. É, o scout. O número da Loto, o número da Mega Sena, do bicho, depois que ele vem. Mas o Rogério Ceni também sugeriu, não dessa forma que o Mota, né, sugeriu, mas ele sugeriu também, se não fosse o gol lá, não fosse o gol aqui. E esse discurso, eu gosto... Mas se não fosse, não existe sim, né? Eu gosto do trabalho, das ideias do Rogério Ceni. O segundo jogo aqui seria diferente. Mas esse sim não existe no futebol. Por exemplo, se o Palmeiras não perdesse de 3 da ponte, ele classificava. Não, mas o Palmeiras não foi roubado na ponte. O Palmeiras foi roubado na ponte. Era meu avô, não era minha avó. O Palmeiras foi roubado lá na ponte. Se minha mãe fosse homem, não tinha nascido. Aqui teve, não, eu não reclamei. Mas aqui, dane-se, teve um pênalti claro lá que ele não deu. Não, mas o que eu tô falando, Dudu, é o seguinte. E se faz o pênalti 2-0 é outro jogo. Eu tô falando, mas é que os caras não contam. Mas, Mota, eu não vou reclamar, porque eu acho que o Palmeiras perdeu a classificação nos 3-0. Isso, verdade. São Paulo perdeu a classificação no primeiro jogo, não teve roubo no primeiro jogo. Mota foi roubado. O Corinthians ganhou a classificação no primeiro jogo, matou. Tomaram uma jorrada. Se fosse 1-0 lá, você acha que São Paulo não tinha chance? Mas aí não foi. Foi 2-0. Mas então foi um gol roubado, então influenciou o resultado. Qual gol roubado? O do Jô Soares. Ô, Domênico, mas olha, só parênteses, não quer o código clássico. Mas, da mesma forma que eu critiquei aqui o Linense, que vendeu o mando, tá certo? Jogou as duas lá no Morumbi. O Corinthians também jogou contra o São Paulo, as duas em casa. Uma no Morumbi, uma na Arena Corinthians, velho. Tá errado também. Não posso falar nada, é verdade também. O Corinthians ganha lá. Jogamos as duas em casa. O cara é maior. Chegou socorro. Pediu, ligou. Chegou socorro. Ligou pro Sombra e mandou um WhatsApp, não, seu cagão. E eu saiba, o Sombra faz parte do jogo. Sombra, quero saber da sua opinião. Eu vim correndo. Se eu saiba, o Sombra faz parte do jogo. Eu vou perguntar. Isso é muito bundão, mano. Pediu socorro. Pegou socorro. Pediu socorro. Agora, chegou o Chuck Norris. Não, que geralmente a opinião dele é completamente diferente da minha. Quero saber o seguinte. Não, pera. Ele não ouviu, né? Você ouviu, Sombra? Não ouviu nada. Não, tava... Então eu quero a sua opinião, Sombra. Porque o Mota disse que o São Paulo foi roubado e por isso que perdeu a classificação. Foi roubado? Não, não posso dizer que perdeu a classificação porque foi roubado. Isso eu não posso dizer. Foi o termo que ele usou. Não, isso eu não posso dizer. Mas foi, eu posso dizer... que o São Paulo foi prejudicado. Então vamos dizer assim, o São Paulo foi prejudicado no primeiro jogo? Não, ele falou roubado. Roubado e prejudicado. Não vai mudar, ele falou roubado. Roubado sim. Ah lá, ele falou roubado. Cagão. O primeiro jogo, posso falar? Cagão. O primeiro jogo, eu entendo, estava impedido, estava. Mas porra, se eu fosse o Bandeirinha, como que eu ia marcar o impedimento daquele? Mas tava impedido, né, Malinha? Peraí, tem impedido. Uma coisa... Impedido não vale. Uma coisa, peraí, fala bobagem. Bobagem por quê? Impedido vale? Semana passada... Impedido vale? Pera, deixa eu falar. Semana passada... Vocês vão brigar por causa de 2 ou 3 centímetros, gente? Quem faz isso é japonês, mano. No inverno faz diferença. Gente, semana passada teve um gol do Botafogo. E tinha, acho que foi a primeira vez na história que eu vi metade do time ter impedido. Metade do 5 time? Aqueles impedimentos que você não dá, porque é um absurdo. Você tem lances aí, pênaltis, que você fala, pô, o cara tá de sacanagem. Agora, um impedimento por centímetros, falar que foi roubado, é ridículo da parte do seu Cláudio Motta. Só mostra que ele não tem. Mas se é impedido, não vale. Calma, vamos ver. Se é impedido, vale. Não, só me responde isso. Se é impedido, vale. Se é impedido, vale. Responde. Pera. Não foge, não seja cagão. Em relação ao gol do Jô de ontem, você pegar todos os comentaristas de arbitragem de falaram todas que era gol legal. As emissões. Falaram que era gol legal. Falaram que era gol legal. Agora o Mr. Fair Play tá falando que não foi. Foi gol legal. Ontem foi. O Caio Ribeiro não falou. Não é comentarista de arbitragem. Ah, o Caio não vale. Não, acho que não. Comentarista de arbitragem ele não é. Pera, o Sálvio falou que foi legal. O intenção. Ele falou intenção. Pô. Deixa eu falar um negócio. O primeiro jogo, compreende-se. É aquele tipo de erro que você não tem como culpar o Bandeira. Não tem. É difícil. Se tivesse aí árbitro de vídeo, tecnologia lá, aí beleza. Aí seria outra história. Agora, quanto ao jogo de ontem, pra mim, eu não tô nem aí com o que falam os comentaristas, porque esses que são comentaristas hoje são os mesmos que fizeram aberrações em campo quando eram árbitros. Mas hoje eles são a lei. Hã? Hoje eles atestam. Eles avaliam hoje. Eles têm. Hoje sim. Eles estão lá com câmeras. É, eles não erram. Nenhum deles. Aliás, aí, o de ontem errou pra cacete. O de ontem. Falou que era gol legal. O que? Prevê-se o impedimento. Quando. Elimina-se o impedimento se o adversário, no caso ali, toca o Prato. Não. Deliberadamente dá a bola ao adversário. Ali não houve deliberadamente é com a intenção. Isso, a intenção. Não houve a menor intenção ali. Ali foi um desvio. A bola desviou. Não, mas acho que é quando disputa a bola, né, Sombra? É, não é nem deliberado, não. Ali eles consideram na regra uma falha técnica. Ele tenta desviar a bola numa direção e a bola vai em outra direção. Pelo menos foi isso que eu entendi da regra. Como é que é, Ale? Ele disputa a bola, ele vai em direção à bola. Ele quer jogar. Mas aí ele no texto da arbitragem ele fala em falha técnica, que ele queria fazer uma ação. E fez outra coisa. E no lance do Dudu, que foi parecidíssimo. Eu fiquei com a impressão que o defensor da ponte não toca na bola. Então aí tem impedimento? Aí tá impedido. Bom, mas aí a gente vai entrar nessa interpretação. Pra mim, não houve intenção do Prato de desviar pra trás pro jogo. Jamais, né? Jamais. Vai dar bola pro adversário? Agora, se você vai me perguntar, mas então o São Paulo foi roubado, por isso o São Paulo foi eliminado? Eu acho que na somatória dos dois jogos, o Corinthians foi melhor. Tu chupa a moto. Nem sempre quem é melhor ganha, tá certo? Nem sempre quem é melhor ganha. Agora, eu também tenho que compreender que o São Paulo não é um time sólido, o São Paulo tem as suas deficiências, né? Se o São Paulo tivesse assim, a jogada... estivesse jogando muito melhor, ofendendo o time, agredindo o time a todo instante, com objetividade. Aí você fala assim, porra, bicho, ainda foi com gol roubado. Aí é complicado. Agora, o erro hoje é pra um, amanhã é pra outro, sabe? Eu acho que na semana passada, o São Paulo, também no gol do Gilberto, se eu não me engano, tava centímetros um pouco à frente da linha de defesa. O Mr. Fair Play falou que não viu isso. E se o São Paulo fizesse o terceiro gol, e o São Paulo perdeu um gol cara a cara? Provavelmente muitos iam estar felizes pela eliminação do Cruzeiro, pelo prosseguimento do São Paulo no campeonato. E não íamos lembrar que talvez o Gilberto estivesse 2,7 centímetros à frente. Porque é lance difícil, também não vou culpar o Bandeira daquele jogo. O que eu prego é o seguinte, tem que ter a porra da câmera, né? Porque aí você deixa a coisa um pouco mais justa. Porque nem sempre quem é o melhor vence. No cômputo, eu acho que o Corinthians hoje é um time melhor. Não digo que é um time como peças melhores. É um pouco mais bem preparado. Mas acho que o coletivo do Corinthians, aquilo que se propõe, é mais bem preparado. O Corinthians entra pra jogar de determinada forma, olha, eu vou ser defensivo, explorar o contra-ataque, o erro do adversário... Ok, ele anota 8 no que se propõe. São Paulo vou tentar ter o domínio da bola, vou tentar fazer o gol, vou ser mais ofensivo. São Paulo anota 6 naquilo que pretende fazer. Então não adianta se você quer ser ofensivo ou defensivo. Tem que ver qual é o seu objetivo no jogo. O Corinthians, como coletivo, hoje é um time mais objetivo. É um time mais sólido do que o São Paulo. Embora eu entenda que o São Paulo tem até melhores talentos. Eu acho que o Jadson é um bom talento, o Arana do Corinthians é um bom talento. Eu acho a dupla de defesa do Corinthians muito boa, o Fagner, lateral direito, muito bom. Mas eu acho que o São Paulo, quando melhor montado... É melhor. Mesmo, tem plena chance de ser melhor do que o Corinthians. No momento é o Corinthians. O Palmeiras não é melhor que a Ponte? Pô. Mas quem atingiu melhor o seu objetivo? Ponte Preta. A Ponte Preta. Acabou. Pronto, acabou. E aí não tem um debate, né? Quem tem melhor elenco? Não. Não dá pra discutir. Entre São Paulo e Corinthians, você pode debater. Pô, quem é melhor? Não, acho que esse é melhor, aquele é melhor. Existe uma discussão, né? Existe uma discussão. Agora, quem é melhor? Quem é melhor hoje? Coletivamente, atingiu o seu objetivo? A Ponte Preta. Coletivamente foi a Ponte Preta. A Ponte Preta fez aquilo que o Corinthians fez com o São Paulo. A meu ver. De quem foi a proposta do jogo? A proposta do jogo tem que ser do Palmeiras. Aquela era do São Paulo. Mas quem se deu melhor no seu objetivo, na sua estratégia, foi a Ponte. Que assim, tudo bem. Pode achar que foi roubado, eu entendo. Na emoção de torcedor, é normal isso. Falar, pô, foi roubado no primeiro e no segundo. Não vou criticar o Mota. Na emoção do torcedor, é assim que vale. Ah, critica porque ele falou bobagem, né, Sônia? Não. Bobagem pra você. Não. Não, não vou. Você não ouviu as coisas que ele falou. Não, foi de mesmo. Não, vocês estão trucidando o Mota de maneira covarde. É, quando eu tô aqui falando, eles gostam de falar em cima. Maneira covarde. Agora tem mais um palhaço aqui, Mota. Você me chamou, eu vim. Olha lá, pediu arrego. O bundão. O bundão voltou. Ué, se eu tivesse chamado, você não fez mais sua obrigação. Esse é o time que você tá defendendo aqui. Caramba. Você tá defendendo o Corinthians. Não fez mais com obrigação, não. Ele terceirizou. Ué, porra. Domênico, se você contrata um pedreiro pra fazer uma parede na tua casa. Para que pedreiro. Não é você que precisa fazer a massa e depois pode pedreiro pra pedreiro é pra cara de pau de vocês. Mas tá nas manchetes ainda? Tá. É que o Mota desabilitou. Por quê? O que você acha? Com a lei, com o beijo agora. Fica impossível comentar. Uai, mas eu reparo que o Alê ele é mais venenoso. Não, é porque... Muito mais. Não é que o... É mesmo Alê. Ele foi buscar o jogo do Cruzeiro pra falar. O Mota tá mais perdido que surdo em bingo. Ah, mas aí eu também busquei o jogo. Mas que é mais perdido que... Mais perdido que surdo em bingo. Porque surdo em bingo. Se ele fala da pisada que o Romero deu no Maicon, eu concordo com ele. Agora, se ele fala de um lance de impedimento que todo mundo falou, todos os comentaristas de arbitragem falaram que o lance foi legal... Aí não dá pra defender. Ué, mas eu acho até que ele tem razão. Eu acho que a classificação do Corinthians foi justa. Gosto mais do estilo de jogo do São Paulo. Acho que o trabalho que o Rogério Ceni realiza é um trabalho mais difícil de você propor, de querer ficar com a bola. E também acho que é uma coisa que eu venho falando faz tempo. Ou até mais fácil, então, você acha? Não, eu acho que se defender. Eu acho que é um caminho que ele escolheu. Que às vezes chega a conta, como chegou contra o Internacional. Porque o Corinthians, eu acho que ele tem jogadores pra ficar um pouco mais com a bola. Tem jogadores, não é esse time limitado que a gente via no começo do ano, porque chegaram alguns atletas, outros evoluíram muito, então pra mim já é um time mais forte do que o Carille pensa, e uma hora chega a conta como chegou contra o Inter. Gosto mais do estilo de jogo do São Paulo, só que eu não vou tirar o mérito da classificação do Corinthians, como não vou tirar da Ponte também. A Ponte joga em Campinas e se defende em São Paulo, assim contra o Santos e contra o Palmeiras. Vou tirar o mérito? Não vou. Não, porque deu certo. É do jogo. Deu certo contra o Santos, deu certo contra o Palmeiras. Eu recebi aqui a informação ali, a respeito aí e se Deus quiser vai dar certo contra o Corinthians. Do desvio. A regra fala sobre a intenção. A regra não fala em direção da bola. Se o jogador tem intenção... Se o jogador vai na direção da bola pra tentar cortar, independente dela ir pra frente ou pra trás... Então, é intenção. Ele teve a intenção de tentar tirar. Então. Se na regra tá a intenção, o gol do Dodô é de ser dado como... Não, não, mas você não entendeu, legal. Domênico. Não, mas a intenção... Tem intenção de não, tirar. Mas peraí, mas pra que haja a descaracterização do impedimento, ele precisa resvalar na bola. Tá escrito na regra? Não, mas é óbvio. Não, porque... só resvalar, não. Não, mas peraí. Não, é que o Domênico... No prato, não, o Domênico... Pera, gente, pera. O Domênico tá entendendo uma outra situação. Não tocou, é isso? A situação da Ponte Preta, o Domênico tá pensando aqui que o jogador da Ponte Preta, só o fato dele ter mencionado ir na bola, não precisa tocar na bola. Não tocou na bola. Mas a intenção era de tirar da jogada. Só o fato dele tentar tocar na bola já descaracteriza o impedimento. Não, isso daí não. Ele precisa, de fato, encostar fisicamente na bola para que possa descaracterizar o impedimento. Nesse caso aqui, julga-se a intenção, independentemente da bola ir para frente ou para trás. Por exemplo, o Prato, ele teve a intenção de atacar a bola. Ele resvalou na bola? Na minha visão, sim. A bola foi na direção do Jô. O fato dele ter tido a intenção de tirar a bola, mesmo a bola indo na direção do Jô, ele tentou tirar para um lugar e a bola foi para o outro. Isso não precisa... Caracteriza como um toque. Caracteriza como um toque e automaticamente tira a posição de impedimento do Jô. Mas, mano, o que o Sombra então entende todos os impedimentos é o toque deliberado. Por exemplo, o Prato, na visão do Sombra, ele teria que, por exemplo, tentar recuar intencionalmente na direção, por exemplo, do Renan. Pra tirar a posição de impedimento do Jô. E não é isso. A regra fala a respeito da intenção. Se o cara teve a intenção de atacar a bola, independentemente da bola ir pra frente, pra trás, pra um lado ou pro outro, se ele encostou na bola, entendi, já tira automaticamente a posição de impedimento. Mas então, todos os jogadores têm intenção de tocar na bola ali. Então, por exemplo, se o cara tá sempre impedido, a partir de hoje, um atacante, vai ficar sempre ali esperando. Se todos os zagueiros de uma falta lateral vai jogar e todos os zagueiros têm intenção de tirar a bola, vai estar valendo o impedimento. Não vai estar valendo impedimento nenhum. Não, mas depende, é interpretativo. Depende, não, mas depende do último toque. Por exemplo, no caso ali, vários jogadores vão pra bola. Se houve o desvio, e na minha visão houve, o desvio foi do Prato, que é o primeiro ali que resvala. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Então, exemplo, mas eu posso treinar resvalada. Meu time para falar o seguinte, ó, você, atacante, fica impedido. Então vamos fazer uma jogada com os zagueiros dele. Fica todo mundo ali na frente impedido. Mas imagina, Mota, vai depender do erro do adversário para você fazer seu gol. Aí não vai ter um zagueiro que vai se movimentar em direção à bola. No caso, então, se fosse essa orientação, aí nem o Prato ia subir na bola. Pois é. Então, mas eu ainda entendo que existe uma interpretação diferente aí nessa questão do desvio da bola. Tá? Daquilo que eu li lá do site da FIFA, eu entendo diferente. Gente, enfim. Falar de regra é uma coisa. Enfim, agora, o São Paulo não se acertou ainda. Agora, o que tem esse de negócio? É vem aqui. Os esse comentaristas é de arbitragem. Não, isso é uma outra história. Isso que é o problema. Isso é outra história. São Paulo ainda agora, não se acertou. Eu vou falar um negócio. Salve o Spínola. Simon. Como cara fera. É assim, vão ver, porque trabalha com vocês. Não, o Salve Espírito. Vai ver os erros grotescos que esses cidadãos. Vai ver os erros grotescos que esses cidadãos cometeram quando o árbitro. Contra o Corinthians. É, mas isso é diferente. Grosseiros. Mas grosseiros como comentaristas mesmo. Eles não podem errar, porque eles têm. Eles conhecem a regra, eles têm as câmeras, eles estão lá com calma. Né? Aí é mais fácil, eles conhecem. Eles conhecem. Agora, na prática, lógico que é mais difícil. Agora, eu. Já falou. Eu tô com vergonha alheia. Do quê? Do que fez o papelão, seu Cláudio Mota. E só falar da arbitragem, viu, Motinha? Só por falar em arbitragem aqui. É, só esclarecendo, já que a gente tá falando de árbitros aqui, etc e tal, roubo e tudo mais. Gente, não foi o Height lá que roubou o bacalhau, hein? Não, pelo amor de Deus. Não é o cara parecido com ele. Não é o Wright. Lógico que não é. Bom, não é Roberto Wright. O cara sai do mercado com não foi ele, velho. Você viu? Olha. É, eu vi. Olha, esses caras de WhatsApp, eles são maldosos, né? Se for pegar jogo na carreira desses caras aí, com desvio de bola, tudo você vai ver. Deve ter anulado. Fez bobagem pra cacete. Que a regra mudou. É. Outra coisa, que esses caras de arbitragem... Tem outra coisa. Você pode ver. Tudo que é comentarista de arbitragem, o cara não comenta antes de ver o videotape. Eu quero ver comentar na hora, mané. Ah, mas tá certo o cara. Você é bobo. Que queima a língua. Ah, eu quero ver se é bom. Bom. Queima. Quero ver se é bom. Você vai ter, os caras, eles começam... Então, olha... Eles dão tempo do tape vir. Ou dá o tempo, ou fala assim... Eu tive a impressão... de que foi impedimento. Aí passa o repórter. É, não tá impedido, não. Olha, várias vezes, hein? Eu tive a nesse impre deu tempo de ver o que aconteceu. Então, mas é a mesma coisa. Tem alguns momentos que às vezes demora um pouco pra mostrar, e o cara fala, e depois fala, eu tive a impressão que foi impedimento. É, mas não tava impedimento, não, hein? A professora falou, prova queima. Surpresa. Ele se queima, pode ver. Ela falou, prova surpresa, classe, então puta lascou. Ela fala, mas é com consulta, então, legal. Ah, consulta é bacana, se o cara não quiser abrir o livro que tá do lado dele, o azar é do moleque, no Maracanã teve uma falta na intermediária. O Simon deu pênalti, velho, não vamos esquecer disso. É verdade. Lembro, do Cueva e o Wagner lá. Ah, mas isso aí deve estar em algum lugar da FIFA. Ele deu pênalti. Isso aqui é estatuto dos gols do Fantástico. Sobre o aquela Simon, falta eu não esqueço dele, não, naquele jogo lá com o Palmeiras e Fluminense lá. Cada lambança, velho. Que ele fez uma lambança lá contra o Palmeiras lá. Aliás, vários fizeram isso. Aquela paulistinha que o Fagner deu no Cueva lá, foi São Paulo não vai denunciar. São Paulo falou que não vai denunciar porque quem tem que fazer isso é o TJD. Então eu espero que eles peguem a imagem e denunciem. Esse cara é maldoso, hein, mano. O Fagner é maldoso. Mas ontem, Motinha, onde o cara tá machucado. O cara é maldoso. Assim que é bom, Paulistinha. É. Assim. Que isso? Esse foi porque mereceu. Ah, tá. Mas o negócio é o seguinte, ontem o jogo ele tava um pouco a mais do que merecia estar. E não é a primeira do Fagner. Porque, como assim, mano? Não, o Fagner de vez em quando ele apronta as dele. É. Mas é uma atitude ridícula, Motinha, porque o Fagner ele poderia ter sido expulso. É, e poderia prejudicar o Corinthians. Porque o São Paulo, se tivesse algum jogador expulso ali naquela altura do campeonato... Dane-se. São Paulo já eliminado e tudo mais, não tá perdendo nada. Agora o Corinthians, ele tem 8 jogadores pendurados ali com cartão amarelo. E o Fagner, se o árbitro vê aquele lance, ele encara como uma agressão e expulsa o jogador. O jogador precisa ter um pouco mais de responsabilidade, não ser tão estúpido, né? É isso aí. Se está de 97, vamos partir para os ouvintes. A mas antes da gente partir para os ouvintes... Ó, antes da gente partir para os ouvintes, o Benjamin vai falar aqui de fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais para esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto pelo site, tá bom? Fricou! É isso aí, beijinha. Fricou? É o seguinte, gente, olha, dois recados importantes a serem ditos nesse momento. Primeiro recado, que a 9ª edição do nosso resort do Estádio 97 vem aí, RG. De 9 até 11 de junho, bom, lá no Bourbon Resort, Spa em Atibaia, final de semana completo, sim, ao lado da turma do Estádio 97. Vai ser sensacional. Teremos lá o Campeonato de Futebol Society. Temos campeonato de futebol de botão também, sim, futebol no videogame, sim, jogos da cassineira, sim, autorama da Slot Car Brasil. Sim. Nós vamos estar já fazendo o programa ao vivo lá no dia 9 mesmo, que é a sexta-feira, né? Já fazendo o programa às 5h30 da tarde com toda a galera que vai chegando lá, sim, tá certo? Teremos lá o bailinho que eu vou fazer lá, RG, sim, vão tocar umas músicas bacanas lá. É, teremos o show de stand-up com o Rudy Landucci. Sim. E a novidade, que é o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Vai ser muito legal. Olha, tudo isso e muito mais de 9 a 11 de junho no resort do Estádio 97. Você pode parcelar em 6 vezes no cheques, cartões Visa, Mastercard, tá bom? Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. O pessoal tá para te atender nesse momento. 28964665. 28964665. Ou você pode mandar um e-mail para viagens@lotustravel.com.br. O nosso resort do Estádio 97 tem o apoio de edubotões.com.br, também de Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou? Jogou! Em nome de Slot K Brasil, 3771-4821. E também madrugãosuplementos.com.br, a maior loja de suplementos alimentares do Brasil, mano. É isso aí, Domênico Gato. Para você que precisa de um auxílio aí para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, a entrega é grátis acima de R$149, hein? Compras acima de R$149, o frete é grátis, Benjamin. É isso aí. Amanhã, hein? Hoje é o último dia. Último dia pra você anotar aí o Fórmula 1 que passa da Energia 97. Porque amanhã, meus amigos, amanhã será um grande dia. Amanhã é o primeiro ouvinte que ligar aqui no 32847097, telefone esse que vamos abrir neste momento, né? Daqui a pouquinho para o nosso Momento Sem Parar. Primeiro que entrar no ar, responderam corretamente, ele vai escolher um dia desses, sim, que passaram, qualquer, sim, dia, viu, aí, escolhe ficar direito do ouvinte. Ele vai falar o dia que ele vai escolher, sim, tá bom? E, por exemplo, ele vai escolher, por exemplo, vou dar um exemplo, dia 4 de abril. Sim. Quero o dia 4 de abril. O nossa querida produção do Bar, o Bar, a nossa produção, vai lá pegar a agenda dele do dia no 4. Dia 4, tá de tudo abril anotado direitinho. Sim. Aí ele vai falar, olha, dia 4 aí passaram... Tantos carros. 4 F1. Sim. Tô dando um exemplo, não é, sim, que seja isso, sim, hein, pelo amor de Deus, hein? Sim. E aí, se for 4, ele ganha na hora. Ele leva. ele vai pra Catalunha, RG. Olha só, vai curtir o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1. Oh. Vai ficar lá no... Como é que chama lá o setor lá, Oba? É o... Área VIP. Área VIP, na área VIP, meus... Olha, RG. É, área VIP. É, vai lá, com o Bar, o Bar vai acompanhar os caras, vai ser muito legal. E vai ser sensacional. Você fica de então, cara pro gol. Fica ligado aí, porque tá passando aí os carros de Fórmula 1. Hoje é o último dia, viu, Manu? Pô, e aí nessa área aí, Domênico, se o mecânico torcer o pé, é você que vai lá. Você vai lá e já vai trocar lá. É você que vai. Parece, meu, os caras deixam. Lembrando que o regulamento completo está lá no 97fm.com.br/poleposition. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse lá o Facebook, que é o cataluniaexperience.br. Boa. E Latam Travel, a maior marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma das nossas lojas também, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos por um momento sem parar. Lembrando, hein, os ouvintes que ligarem aqui, sim, dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha. Ganha na hora o kit exclusivo do desodorante Extreme, né, mano? Boa. E se o cara entrar no ar dizendo todo dia dia de clássico no McDonald's, sim, aí sim ganha um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. Ah, é? Ganha, boa, é. Boa. E todo mundo concorre no final do programa a camiseta do Estádio 97. Vamos lá, momento sem parar, vamos lá? Bora, vamos lá. Momento sem parar, meus amigos, 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar funciona com um único adesivo, hein? Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Olha o Azuba tocando aí. Oh. Ah, meus amigos, essa música me lembra de 2 coisas muito importantes. O quê? Heróis, mano, e trilhas sensacionais. Boa! Essa é uma das músicas bonita dos Guardiões da Galáxia Volume 2. Tá passando agora o trailer do filme no nosso site e no Facebook também, hein? O que vocês acham, hein, meus amigos? Oh. Olha, eu gostei muito, tô ansioso pra ver nos cinemas. E eu tô louco pra ir ver, viu, RG? Vou ver amanhã, hein, mano? Já. Nossa senhora, hein, Sombra? Sensacional, bora, né? Bora, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver esse filme aí. Alô! Bora ver, velho. E aí, Domênico? Opa, quem fala? Beleza? Beleza. É o Marcos. Marcos. Isso. Marcos do quê? Marcos Aurélio Gerene. Gerene, quantos anos? Eu, 40. 4.0, se a vida começa aos 40. É verdade. Não é isso que falam? É. Mas ontem foi o São Paulo, né, velho? Ontem foi o São Paulo, né? É, que marcou as bobeiras, né? Ah, muito bom! Sensacional! Domênico, você é horrível. Como assim é horrível? Horrível é o futebol do seu time, seu baixinho. Ô, foi eliminado pelo Corinthians, e vocês? Corinthians vai vingar os dois aí. É, não sei não. Não, obrigado. O Santos. Acho que a Ponte ganha isso aí. Bom, é, ô Marcos, qual que é o bairro? Aqui é de América. Jardim América. Ah, mas qual doce? Tem um monte. É, tem no Taboão. Ó, tem no Taboão. Hã? É o pobre. Pobre. Então é Taboão. Ah, então bem já não conhece. É, Jardim América aqui também. Isso aí, isso aí. E pra baixo tem o Jardim América. Esse Marco Aurélio outro dia veio buscar prêmio aqui na porta. Ah, é? Ele veio aí, pô. Ah, é? Você lembrou dele? Ah, estava aqui na rádio. Ah, entendi. Sombra. Sombra de boa. Você falou com Sombra? Ah. Quinta vez no ano? Tem a coleção de... Pô, no mês 4 você ligou quase 2 vezes por mês. Quase. Caraca, velho. Quase 2. Quase 2. Um pouco mais de uma ele ligou. Lógico. São 4 meses. Ele ligou uma vez por mês, mas um mês ele ligou 2. Tem 5 kits, Bozo. Você ligou 30 de janeiro, 17 de fevereiro, 27 de fevereiro e 12 de março. Você não tá vendendo os kits do Bozo, não, né, velho? 12 de abril, 12 de abril. É isso, só usando. E o time, qual time? Coringão. Ah, Corinthians, mano, Coringão. Ô, amigão. Fala aí, mano. Pra desespero do Zante, o Corinthians tá avançando aí pra final do Campeonato Paulista e possivelmente será o campeão, se Deus quiser e Deus quer. Você tinha essa expectativa no começo da temporada de que o Corinthians poderia alcançar um título esse ano? Ou você entendia que era um ano sabático e que o Corinthians estava em reconstrução? Sinceramente, não. Eu achava que era mais fácil Copa do Brasil e Sul-Americano. Pelo fato de ser matar. Mas Copa Paulista, nem brasileiro, não tinha esperança, não. Mas chegamos, né? Estamos chegando. Mano... E a América do Sul precisa de um Corinthians forte, né, cara? Porque é verdade. O último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha, e eu digo vergonha mesmo, porque os últimos sul-americanos que foram pra lá foram pra ser motivo de chacota. Mano, larga esse vídeo. Ainda bem que a Ponte vai acabar com isso. Passar vergonha foi o Corinthians. Então, a Conmebol, ela tem que torcer pra que o Corinthians volte a ficar com um time forte, competitivo, porque é o time aqui da América do Sul que tem mais camisa hoje em dia, tá na cara que é. Fala sobre o que você vai falar. Eu ia falar. Ó, o primeiro foi definido, né? O primeiro jogo vai ser em Campinas, né, mano? Não, isso já tava definido. Não, hoje foi definido. Não, mas era óbvio. Era um comentário, né? Não, poderia. O mando era da federação, não sei se vocês sabem. Ia ser em Salvador o primeiro. Não. Não, o idiota. Segundo no Castelão, ali. O idiota, o mando. O idiota, ele não te ofendeu. Não. Não. Que é agressividade, não. Eu não entendo. É o idiota, né, velho? Dá informação, você então, pede fair play informação. E agride as pessoas. Fair play o caramba. Não, não. Fair play é pra babaca. Ô, Cláudio, Cláudio Caio, não faz assim. É, então. É o seguinte, moto, primeiro jogo aqui em Campinas e o segundo jogo aqui em São Paulo. Não, é aqui, né? Campinas. Lá em Campinas. E aí eu te perguntar, qual é a chance, mano? Tá então, Motinha, 50-50 ou não? Tudo vai depender, na minha visão, do primeiro jogo. Porque o Corinthians, quando jogou com a Ponte Preta aí na fase de turno, o Corinthians ele empatou 1-1 aí, mas com a calça na mão. O Corinthians ele foi amassado pela Ponte Preta e poderia ter perdido até com uma vantagem boa de gols. Mas o Corinthians ele conseguiu arrancar um empate. Eu acho que no jogo de volta na Arena, se o Corinthians conseguir administrar um resultado aí, até uma derrota simples ali por um gol de diferença, eu acho que reverte no jogo de volta. O que não pode é perder de um placar elástico aí pra depois ter que correr atrás do prejuízo. O que é complicado, mano. Diga. O Corinthians tá com 8 pendurados, né? Sim. E a aí... Ponte 6. A Ponte tem 6. Não, mas agora é hora do árbitro também dar cartão só se o cara merecer. Agora é hora. É verdade. Ai, que piada. Mas é verdade, velho. Porque o cara não vai querer estragar a final. Aham. Inclusive, se eu não me engano, o árbitro será o Klaus, né? E esse Moisés é ruim, hein? Nossa, esse desgraçado aí, ele ferrou o Corinthians. Quem deu o gol do São Paulo aí foi esse Moisés, esse desgraçado. Não, quem deu o gol do São Paulo foi o lançamento do Thiago Mendes e o Prato. Tá louco. Não, mas ô Sombra, se você parar pra analisar... Agora tudo que a gente faz é que não, é mérito. Não é isso. O Thiago Mendes, ele teve mérito em colocar a bola ali e o Prato também por ter conseguido se destacar na corrida ali junto com o Pablo. Mas o negócio é o seguinte, se você parar pra analisar, esse Moisés, ele tava extremamente, talvez, iludido com o grito do torcedor, e aí eu vou criticar também a torcida, porque os caras estavam gritando olé muito cedo, e aí você pega um perebo, um canela dura, igual esse Moisés aí do cacete, que começou a dormir no barulho da torcida que tava gritando olé, ao invés de gritar Corinthians, velho. E aí o cara começou a ficar fazendo gracinha, penteando a bola aqui na lateral esquerda, ele tinha quase perdido a bola no primeiro lance, e aí ele continua ainda, ao invés de tocar a porra da bola, continua pegando a bola ali, querendo passar o pé em cima da bola, roubaram a bola dele, e no contra-ataque São Paulo fez o gol. Muito bonito o mosaico que a torcida do Corinthians fez ontem. Tu és orgulho, né? É, muito legal. Uma festa. Achei que ia ser tu és freguês, na hora que eu vi assim, ó, eu pensei, velho, que iam colocar assim, ó, tu és embaixo freguês, mas ficou tu és orgulho. Isso mostra que o Corinthians não gosta de zoar adversário, né, mano? Ah, imagina, a gente pode retribuir com tu és galinha na próxima. Opa, juiz! Que é isso? O Corinthians podia ter dado uma jorrada, porque os caras estão há 17 anos. Não, pra fazer o mosaico tem que ter torcida, e a torcida do teu time não vai pra campo. Então, o melhor público do Paulista de Goiânia. O melhor público do ano no Brasil é o São Paulo. Para, vocês votaram no jogo agora, para, você nem sabe. Ó, mexeu com o público que fica putinho, viu? Foram pra ver o prato. Fica, ó, se fecha. Não foram pra ver teu time, foram pra ver o prato. Ah, falou. Tá bom, se fecha. Mano, na outra foram pra porque a gente teve só um clássico no Morumbi, hein? A gente só teve um clássico no Morumbi, hein? Olha o que o Corinthians faz, velho. Deixa os caras em choque, velho. Se a gente fosse favorecido como vocês... Mas, amigão, o retrospecto de Corinthians e São Paulo é o mesmo do He-Man com o esqueleto, velho. Os caras não conseguem ganhar, mas é verdade. Olha, velho. 17 anos aí sem ganhar o mata-mata do Corinthians, velho. Isso é louco. Eu não sei que desenho é esse, mas o juiz tá sempre com o He-Man, é isso? Vai. Para de ser fresco. Olha o mimimi. É a Liga da Justiça. Olha o mimimi. O juiz tá com o He-Man, é isso? É a Liga da Justiça. Nota 2, nota 2. 17 anos, vocês vão falar que é só arbitragem? Nota 2. Freguês. Ô, moto, olha o coração, moto. Você é gente boa, pô. Não, também não é, não. Você é gente boa. Não é. Cuidado não é. Coração, é gente boa, mas se puder evitar, é melhor, né? Olha, vocês estão pegando muito no pé do moto. Ah, você é muito venenoso, hein? Posso voltar ao assunto aí? Fala aí, diga. Ó, o Carilli, eu acho que ele tá pecando em alguma substituição. Peraí que eu tô retando, tá zoado. Peraí que veio o retorno, tá só zoado aqui. Ah, Tim Maia. Falou. Peraí que veio, eu tô ouvindo. Eu duas vezes. Então, eu acho assim, cara. Ontem, por que não colocou o Marcel no lugar do Guilherme, que saiu machucado, entendeu? A corneta. Guilherme. Não, mas tá bom. Guilherme não, Gabriel. Não, o Guilherme era, saiu machucado. Ah, mas aí, foi no final do jogo, ele pediu pra sair, né, o Guilherme. Você fala com intimidade, né, o Guilherme, o Gui. Não, então. O Arana, né? Então, aí eu acho, e tanto que ele colocou ontem o Léo Jabá, né, colocou aquela tiriça lá do... que veio do Atlético agora. Tiriça. Mas, ô amigão, O Guilherme tá praticamente certo com o Atlético Paranaense. Graças a Deus. Deve acertar amanhã. Graças a Deus. Vocês vão se livrar dele. Falta de passagem, eu pago um Sedex 10. Cara, eu vim buscar ele de rabegão. Mas o Atlético vai pagar uma grande parte do valor, né? É, 400 pau, velho. Você acha que o Atlético tem? Esse é complicado. Então, aí o Corinthians pode fazer isso daí, fazer um casadinho depois aí. Quem sabe traz o Otávio. O Otávio volante lá é bom jogador. Mas eu acho que tem volante, agora tá bom. Ah, mas não tá não, cara. O Corinthians aí, se não jogar o Gabriel, o Corinthians tá a pé, hein, mano. Você confia lá no Felipe Bastos ou confia lá naquele Paulo Roberto, mano. Ah, mano, não bota fé nesses caras, não. O Corinthians ele precisa aí de um lateral esquerdo. O Corinthians ele precisa de um lateral direito. O Corinthians ele precisa de mais um meio de criação aí com qualidade. E se puder trazer também aí um volante, seria de bom grado, cara. Porque, na boa, Campeonato Brasileiro precisa ter elenco, cara. E pode ser coincidência ou não, né? O Romero sai e o Corinthians toma gol. É, então. O Romero é como se fosse um guardião, cara. Praga do Alê, velho. Não pode ser. O Romero vai estar no próximo venenoso. Guardiões da Galáxia. Não pode ser. Não. Você não pode comparar. É praga do Alê, velho. O Romero, o dia que se aposentar, ele pode ir lá fazer a troca lá no parlamento, a troca da guarda, pra proteger lá a rainha, a porra toda lá. Velho, o Romero é monstro, mano. O Alê não gosta do cara, mas. Eu juro por Deus, se tirar a bola, o Romero nem percebe. Tira a bola do jogo, o Romero continua correndo lá. Vou ali pegar no pé, velho, do cara, mano. Porque deve ter perdido. Sai correndo lá em Itaquera, vai pra lá, vai Deve pra ter cá. Perdido um belisco. Entendi. Aí no rolê, mano. Certeza que perdeu um belisco. Parece no rolê. Parece um carrinho de bate-bate esse Romero, impressionante. Ué, porque hoje você não mandou aquele. Aquele seu. Toda vez que o Romero erra a bola, não dá, você manda. Porque acabou a bateria do meu celular. Já tava Romero 1, Romero 2, Romero 3. Manda abraço. Só pra finalizar, então, o momento sem parar agora, cara. Opa. Corinthians e Ponte Preta, o primeiro jogo é em Campinas, domingo que vem. E aí, manda seu placar. 2-1 pra nós. Boa, mano. 2-1 tá bom. E quer mandar abraço pra alguém? No inverte, mano. Ponte Preta. Um abraço pro rapaziada do grupo do Caxias. E é isso aí. Só Bolzano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Ganhou o kit, hein? É um kit top do desodorante extremo. Todo dia de clássico no McDonald's. Ah, ganhou um par de vouchers McDonald's. Beleza? Falou. Beleza. Falou. Muito obrigado pela audiência, viu? Um abraço, viu? Falou. É nóis, abraço. Aí. Valeu, tchau. Abraço. Boa. Ainda bem que tá acabando a semana. Beijo de luz. Este é um momento sem parar, meus amigos. Funciona com um único adesivo. Procure a loja de Sem Parar mais próxima ou acesse sempara.com.br e compre já o seu. Ó. Olha, toda vez que eu escuto essa música aqui... É. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu fico bem ansioso. Sabe por quê? Por quê? Porque isso quer dizer que a estreia de Guardiões da Galáxia Volume 2 está cada vez mais perto. Tá chegando. Vocês acham, hein? Eu vou ver amanhã. Coisa legal, linda. Hein? Eu acho que vai ser ansioso, do cacete, velho. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Quero ver bem. Alô? Alô? Quem fala? É o Anderson Duro de Guaraná. Anderson. Anderson o quê? Anderson Santos Al. Sexta vez no ar. Sexta vez que liga no ar. Só os fiéis. Salve, Bar. Tá bom, e quantos anos você tem, bar. Anderson? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Segue o jogo, já sabe que é tudo. Segue, quem, mano? São Paulino, Iguaiana. São Paulino? Ah, tricolor. Ficha do homem tá transbordando. Fala aí. E aí, tricolor? Mesmo que perdeu, tem que ligar, falar com vocês, né? É, lógico. Faz parte, você é da casa agora já. Faz um balanço aí, Du. Então, não foi pra cima, não foi o jeito que eu imaginei que ia ser. Então, verdade, Rogério tá com crédito? Tem, crédito ele tem, só que o time, não sei, cara, é um jogo vai, outro não vai, um jogo vai, difícil, cara. Mas, ô amigão, deixa eu te fazer uma pergunta aí, depois eu quero que o Sombra e o Motinha também respondam. Não enche o saco, cara? O Rogério Ceni sempre, quando ele vai para as coletivas ali, começa a levar aqueles números, scouts, a porra toda. Muitas vezes você vê que o São Paulo não jogou bem, o que não foi o caso aí contra o Corinthians e contra o Cruzeiro. Mas ele sempre quer se escorar e usar talvez aí como um artifício, uma desculpa, os números. Ele mostra lá, a minha posse de bola foi de 65%, tá certo? Contra 35% do adversário. É verdade. Ai, eu dei 14 chutes no gol, eu tive 18 escanteios a meu favor. Cara, na boa, mas muitas vezes quando o cara vai falar a respeito disso, por exemplo, uma posse de bola, ela pode ser uma posse de bola defensiva, uma posse de bola sem objetividade de furar o bloqueio do adversário. Ah, eu troquei 38 passes certos no primeiro tempo e 98 no segundo. Tudo bem, mas se for um passe na parte defensiva, do zagueiro pro volante, do volante pro lateral e do lateral pro zagueiro, também é um passe que também é inútil. É inútil, você tem que ver a produtividade disso tudo. É que tudo bem, você vai discordar, você vai, o RG, muitas vezes aí o treinador, ele tem que discordar talvez aí, ou contestar os números, ou então aplaudir, dentro de uma análise da comissão técnica, no dia seguinte ao jogo. Mas, mano... Depois do jogo, o cara vem com esses números, é um negócio chato. É que a galera generalizou, né, cara? Isso, o pessoal pegou isso do Barcelona, lá com o Guardiola, que o Barcelona tava ganhando tudo. Então o Barcelona tinha posse de bola, o Barcelona fazia não, RG, gol mas... e o Barcelona... Mas eu não sou contra o scout, RG. Eu sei. Naquele momento no pós-jogo. Então... O Rogério, por ter um olhar clínico, por ele ter sido atleta, ele pode fazer uma leitura do jogo de acordo com o que ele viu. Eu sei, mano. Mas não escorado em números. Eu concordo com você, entendeu? E aqui a imprensa pega isso e enche o saco. Sim. Né? Não adianta, que porra de posse de bola. Aí o Corinthians vai lá e mete 1-0, acaba o jogo. Pronto, e aí? Ô, RG, eu acho que o Rogério usa isso como escudo. É tudo, tipo assim, sei, pra falar, ó, é ele, o time Motinha? Não tá... Principalmente que ele tá começando agora, então a cobrança em cima dele é gigante. Então, aquela história... Aqui é o modismo. Ele já vai preparado e armado, assim, ó, o São Paulo fez isso, teve muito posse de bola e tal, mas ele não vai falar, o São Paulo não foi efetivo. Mas eu não acho que seja puramente use isso apenas como uma desculpa ou como uma defesa. Eu acho que é o perfil dele que ele quer adotar como técnico. Inspirado, talvez, em técnicos de fora, que usam muito essa questão de scout, né? Então, acho que ele se inspira muito nisso. Porém, o que acontece é que chega em momentos adversos, isso também funciona como uma proteção. Para tentar mostrar que, olha, as coisas não foram tão ruins como são. Agora, isso é o papel dele, de fazer essa defesa. Irrita, muitas vezes irrita, claro. Principalmente quando você é torcedor e você fala, pô, legal, mas no índice de gols fez menos que o adversário. Né? Isso aí, infelizmente, mas aquilo que a gente espera que o técnico vá chegar lá na mesa e falar, olha, é verdade, eles jogaram melhor, nós tivemos domínio, mas eles fizeram mais gols e isso aqui vale. Não vamos ouvir isso o técnico falar. Isso aí não adianta. De nenhum. O Jair Ventura no Botafogo ontem falou alguma coisa bem parecida com isso. O que eu acho que só que ele precisa rever, porque do jeito que ele fala, o São Paulo não tem que melhorar, porque está sempre bem, está sempre mais com a bola, está sempre cruzando mais, está sempre finalizando mais, então não precisa evoluir. Se você pegar esses 4 jogos aí que o São Paulo passou, nessa maratona de jogos decisivos, sim. Qual jogo o São Paulo jogou melhor dos 4? Do Cruzeiro. Lá. Ganhou o jogo. Não é coincidência, ganhou o jogo. Entendeu? Então, quando você joga realmente... Mas eu concordo com você. Joga melhor que o adversário, como... O Mota não concorda, eu concordo. Como o Rogério sugere, na maior parte das vezes, não sei todas as vezes, mas na maior parte das vezes, o time vai ganhar o jogo. Mas eu acho que o Rogério, ele ainda está se definindo, não só como técnico na parte técnica do treino, de entender o que ele quer pro time, como o Rogério, ele também, uma coisa é ele se colocar uma vez entrevistado como goleiro ao final do jogo. Acho que o Rogério, ele ainda tem muito a aprender como treinador ao microfone e como se posicionar. Também acho. E cobrar mais os jogadores também, mano. E defender o elenco, defender os seus atletas publicamente, eu acho perfeito. Também e acho. Aí qualquer coisa que ele tem que falar, ele fala no vestiário. Aí sim. Defender o trabalho dele, eu acho que não defende ali no dia a dia, com os resultados. Aí é resultado. Com a evolução do time, com o time jogando bem. Não precisa. Mas acho que nesse momento ele está usando desse artifício. É. Como defesa. Sim. Mas talvez não seja a melhor defesa. Talvez isso. Sabe o que eu acho que ainda falta pro Rogério? Porque o Rogério é muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Eu acho que falta ainda um algo mais. Deixa eu pegar um conselho. Você sabe o que eu acho que falta pro Rogério? Falta um Marco Aurélio Cunha ali por trás falando, Rogério... Por trás? Mas será que ele ouve? Hã? Será que ele ouve? Ah, o Marco Aurélio Cunha, eu acho que ele ouve. Não, aí é outra história. Eu acho que falta nessas horas uma pessoa que sabe se posicionar. Se posicionar perante a mídia. Porque uma coisa é aquilo que você treina. Uma coisa que você fala para os jogadores. Falar para a mídia é que nem se você é governador, político. Você tem que saber falar com a mídia. Antes dele ir para a coletiva, tinha que ter um Marco Aurélio ali falando para ele, ó, cuidado que você vai ontem falar lá. Ontem perguntaram para ele qual a avaliação do trabalho dele. Como ele avaliava o próprio trabalho. É ruim, né? Acabou de ser eliminado de 2 competições. Vai falar o quê? Ele falou que foi bom. Ele avalia como um bom trabalho. Eu acho que ele podia pegar e falar assim, olha... Eu tô evoluindo. Aí eu deixaria para os caras avaliarem. Isso, eu também. Eu tô evoluindo. Eu não avalio meu trabalho, não. Devolve a bola. Vocês têm que fazer o julgamento. O que você achou? É um começo de trabalho. Devolve a bola. Tem que achar só as pessoas. Dá a volta. Aí se o cara falar, foi péssimo que você caiu de duas competições. Obrigado. Se você é eliminado nas oitavas da Copa... Vambora, segue. Eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Mas falar que foi bom não dá, né? E não chega na final do Campeonato Paulista e você avalia o seu trabalho como bom. Se você for campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, o trabalho é o quê? Olha, tem uma linha muito tênue entre ou ele você tem que explicar, pleno... né, Sombra? Tem uma linha muito tênue. Eu acho que tem uma linha tênue entre você ter muita convicção sobre aquilo que você pensa. Concordo. Sabe? Eu acho que assim, eu tenho grande convicção. Mas às vezes você pode chegar num momento que você ultrapassa essa linha de convicção e você cai no famoso dar murro em ponta de faca. Às vezes você pode estar muito convicto de uma coisa, mas extremamente errado. É, mas se tratando. Convicção é bom, mas você tem que saber o ponto certo. Né? Porra, mas até onde será que essa minha convicção tá dando certo? É. E o Rogério, ele ainda tem que amadurecer muito isso como técnico. Porque, gente, uma coisa é ser goleiro, a outra é ser treinador. É diferente. Ele continua fora do gol com autodefesa, né? Não, só para explicar isso que o Sombra falou, quantas vezes o Rogério Ceni foi eliminado de duas competições em menos de uma semana como treinador? É a primeira vez. Tá vivendo isso pela primeira vez. Tudo então, ele vai viver. É tudo pela primeira vez. Até por isso que eu acho que o tom dele pode ser mais na moral. Vou repetir aqui. Gosto da ideia de jogo dele. Gosto do trabalho dele. Pô, ele poderia, né, Ale, falar com relação a tudo, né? Se o cara perguntou como você avalia o teu trabalho, ele falou, então vamos lá, desde o começo. Eu peguei um time em formação, ganhamos um torneio. Acho que era mais nesse sentido. Ganhamos, ele não dois sabe jogos, mas ganhei e tal. Botar uma presença. E falar, olha, eu tô tentando fazer o time jogar da forma que eu gosto de fazer. E por esse lado, eu coloco como um trabalho bom. Agora, se você for por, como a título de resultado o trabalho é ruim. Eu caí de duas competições no primeiro semestre. Inclusive... Agora, a avaliação fica com vocês. Isso que a gente tava brincando aqui com o Mota... Acho que ele não precisa dizer que o trabalho é ruim. Ele falou assim, tivemos algumas coisas boas, outras coisas ruins. Também, né? Mas eu prefiro que vocês avaliem o meu trabalho. Matou. Aí mata, pau. Eu acho que também não precisa falar. Inclusive isso que a gente tava brincando com o Mota aqui, que ele... É verdade, aí mata pau, porque você deixa em aberto. Ele falou da arbitragem, Rogério. Eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos. Agora, isso é próprio de pessoas inexperientes. O Eduardo Batista, a meu ver, por exemplo, botou o Borja numa situação difícil. Complicada. Eu também achei. O cara veio a preço de ouro e precisa fazer gol, por isso que tá saindo. Diz que teve uma reunião. Não deve fazer isso. Ele falou isso, Soma? Falou. Justificando, ele justificou a substituição do Borja. E agora teve uma reunião com o elenco todo e ele, viu? Sobre isso, sobre a história do Borja. Então, isso é uma coisa que é inadmissível. Jogador centroavante foi trazido a peso de ouro. Todo mundo queria. E centroavante vive de fazer gol. Não tá fazendo gol, vai sambar. É porque ele viu que começou a estourar no dele também. Porque a torcida tá olhando a situação, mano. Ele falou, opa, entre estourar no meu bumbum. Mas você não pode queimar o cara. Mas aí que tá, falar isso, você perde o elenco. Mas perde é que tá, Domênico, é por isso que eu falei. É um treinador que não tem laço. Você não pode tentar salvar o teu... Mas dizendo, é que tá, é um treinador que não tem laço. Não tem laço pra pegar um time do Palmeiras com os jogadores que estão lá. Agora você vê, o Eduardo Batista, como treinador, tem muito mais experiência que o Rogério. Sim. Já enfrentou um time lá com o Fred, Ronaldinho Gaúcho. Sim. Porra, bicho. Bom, é que o Rogério aqui é a favor dele, é a história que ele tá no clube, né? Du, quer mandar abraço pra alguém? Porque estamos aqui no momento sem parar, vamos lá. Ah, mandar um salve pro pessoal aqui da Caixa Econômica aqui, que ouve muito vocês aí. Um abraço. E esperar o Rogério cobrar um pouco mais, porque a única coisa que eu acho errado é que tá sendo um jogo bom, um jogo mais ou menos, um jogo ruim. Tá demais isso, cara. Não consegue ter dois jogos seguidos bons e tá difícil. Tá bom. E vamos esperar o brasileiro chegar agora, que acho que é o que sobra, né? Não, tem a Sul-Americana. Não, mas isso é depois ainda. É o próximo jogo. É em maio. É dia 11 do 5. 11 de maio. Exato. 11 de maio. O brasileiro começa dia 14. É. Agora você vê, olha, desculpa, sem atrapalhar o momento sem parar, mas você vê. Lógico que eu queria que o São Paulo fosse a final e tivesse passado pelo Cruzeiro. Mas essas duas semanas que São Paulo vai ter... Vamos treinar. Podem ser importantíssimas pro resto do ano. Agora é hora de rever conceitos. Agora é hora de você ver com quem que eu acho que eu posso contar e não posso contar. Coisa que você às vezes não tivesse. Se você estivesse jogando. Não dá, né? Não dá pra ver, né? Não dá, cara. É imediato, você, né? Você tem que ir com o que você tem. Hã? Não é com aquilo que você quer. Agora o carro para, né? Agora o carro para. O carro andando, você vai ver, consertar opa, o carro andando. Agora vou poder mexer na suspensão. É meio do ano. O carro amigo. Andando, você não consegue mexer. E por o carro parado, você consegue. Por treinar exemplo, bola parada. Por exemplo. São Paulo, defesa. O Cruzeiro vai estrear. O São Paulo vai pegar o Cruzeiro fora de casa na estreia do Brasileirão. Vai jogar, vai fazer o mesmo tipo de jogo que fez aqui no Morumbi? No primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil? Não. Essa é a ideia, né? Porque senão não adianta o treinamento, claro. Então tá bom. Du, um abraço pra você, viu? Mandar o todo dia de clássico no McDonald's. Eita. Aí sim, ganhou um par de vouchers. Garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit exclusivo do desodorante Xtreme. Valeu, rapaziada. Obrigadão aí, bom trabalho valeu, pra vocês. Valeu, bom trabalho pra você também. Cara. Tchau, tudo de bom. Tudo de bom. É isso aí, esse é o momento sem parar aqui da programação Energia 97. O Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu, hein? Rapaz, quando eu escuto essa trilha aqui, eu logo penso que Guardiões da Galáxia Volume 2, olha... Vai estrear no dia 27 de abril, eu já tô pensando, RG, 27 de abril, sim. Mais conhecido como quinta agora, RG. Sim. Ó, vai ter fila no cinema. Vai. Vai. Ah, vai. Vai. Imagina aqueles cinemas ainda que é 3D, 4D, com a câmera mexe, o caramba. Caramba, eu tá nem louco. Acredito, viu, velho? Deve ser muito louco, hein? Quero ver você, meu amigo do Estádio 97, que tá ouvindo o programa agora, quero ver você lá no cinema, hein? Dia 27. A estreia de Guardiões da Galáxia Volume 2 é imperdível, hein? Alô? Ih, caiu. Não tem problema não, vamos pro outro. O cara foi pro cinema. É, já correu. Alô, pra comprar ingresso. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Alô, Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bom? Tudo bom, Dudu? Cabaralho, não acredito. Cabaralho. Cabaralho. Truco. Cabaralho. Cabaralho. Truco. Ai, ai. Qual o nome completo? Gabriel Sampaio de Souza. Ai, ai, ai. E quantos anos, Gabriel? 2.3. RG, 2.3 hoje é legal. Porque hoje é segunda, começa a semana, assim. Segunda, começa a semana, assim. Principalmente pra ele que tá pensador pra caramba. Tá bem. Ah, Gabriel, aí foi. Aí foi. Sensacional, o Benjamin até rindo ali. É, e qual que é o bairro? Cara do... Esse RG tá num cachimbo da paz, que é brincadeira, hein? Tá encostado, hein, RG? Fala. Bairro Santana. Eu morei na Alfredo Pujol. Pujol. Porra, aonde? Ali, altura de qual o número? Ah, lá, qual o número? Porque eu acho que o rapaz mora lá, hein? Acho que era alguma sobreloja. Morei perto do quartel ali. Perto do quartel, legal. Morava numa eu moro numa vila ali que tem aqui perto. Ah, uma vilinha. Vila César. Santana, que é um tremendo guitarrista. Santana, pô, Carlos Santana. Porra, Carlos Santana. Espetacular. É o maior? Não. Como um não? Dos. Um 12. Por que não é o maior? O Jimi Hendrix foi mais que ele. Não, caramba, RG, eu tava numa festa na Copa e não é que o cara aparece do nada e faz uma jam lá de uns 20 minutos. Que é o Santana? É o Santana. É. Manda cara, bem, né? O cara, cara manda, hein, velho? É bom, vai ser bom. E a mulher dele é a batera da banda. Sim. Que legal. Ô, Gabriel, e o time? Verdão, Dodô, opa, Verdão. Verdão. Não tem chinelo. Tem chinelo. Olha só a reunião do técnico com tem o elenco. Tem chinelo. Nosso foco é a Libertadores. Mas tá tem reunião lá com borra. Os caras se borra todo lá. Ah, se borra, velho. Ó, isso aí derruba ele. Técnico, hein, velho. Fala, Gabriel, fala. Derruba ele. Mas o Palmeiras nem jogou a Copa do Brasil, já foi mais longe que os dois. Aí, falando não sei o que estão falando aí, os trouxas aí. Deitado agora no monte. O Gabriel deitou no monte. Deita aqui, ó, meu colo trouxa. Deita aqui. Ô, Gabriel, você entende que o Eduardo Batista é um treinador fraco? Você entende que o treinador Eduardo Batista precisa de mais tempo? Coitado do moço. O que você entende com relação ao treinador Eduardo Batista? Eu falei só. Eu acho que ele é fraco, viu, Danilo? Muito fraco pro Palmeiras, ainda mais pras estrelas que tem no Palmeiras hoje. Ele pegou, acho que, uma encrenca muito grande, ainda mais depois do Cuca, assim, depois de ser campeão brasileiro. Eu acho que ele devia ter mais tempo antes de ir pro Palmeiras, que aí eu acho que seria melhor, mas agora eu acho que não tá tão preparado para pegar essa bica aí. Dá a impressão que o cara é aquele cartão de alimentação, Mota? Se ganhar, recarrega. Se não ganhar, vai acabando o crédito. Quando começa essa história, não parece aquela história que você fala assim, ih, já deu zica, porque o cara tá zicado, Deixa eu te falar, mas tem jogador... e também precisa jogar bola. É. Sim, é verdade. Vem cá, jogador entra em campo e não faz nada, também não é culpa de treinador, não, hein? É verdade. Eu acho que o Eduardo Batista tem a parcela de culpa dele, tem. Vou repetir, não é o treinador que eu teria trazido para um time igual esse do Palmeiras. Agora, não pode tirar foco de jogador também não, hein, gente? Tem cara aí que não tá honrando, não. Exatamente. Exatamente. Muita gente que fez sucesso ano passado, esse ano não. Quem você acha que não tá honrando, Gabriel? Pô, eu não queria falar esse nome, mas é ele, o Borja. Mas convenhamos, né, Domênico? O Borja gerou uma expectativa muito maior do que ele vem realizando. Sim, sim, sim. Mas ele não tá jogando, é normal. Mas eu acho que também tem tempo de... gringo, entendeu? Tem Guerra, esses caras. Você vê o Berril no Flamengo também ainda não se acertou. Mas o Guerra tá jogando bem no Palmeiras, não tá mal, não. Mas não é aquele Guerra do ano passado. Gente, o Guerra... Honestamente, passado, eu não assisti todos os jogos do Atlético Nacional. O Guerra foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores, porque a gente queria era craque, né? Eu não quero dizer nada, não tô falando mal do Guerra. O Guerra é bom jogador. Mas todos nós descobrimos o Guerra com mais de 30 anos de idade no ano passado. Exatamente. Ninguém falava do Guerra antes. Imagina. Guerra... Né? Então também tem que... Mas, Sombra, mas olha aqui. Mas o Guerra... Mas o Guerra, ele tá... Mas o Guerra, ele não tá mal. Tá mal, Ale? Você acha que ele tá mal, o Guerra? Não. Ele não tá mal. Não, não. Acho que ele pode jogar mais. Se você for pegar o time do Palmeiras, o Guerra é um dos caras que você não pode falar não. Não, ele pode jogar mais do que ele tá jogando. Poder jogar mais, agora ele tá mal. Mal, não. Eu falei que o Guerra está mal. Não, não. Eu que entendi que você falou que ele é muito ruim. Você falou que não valeu a pena. Eu não falei nada disso. Falei que não é ainda o Guerra do Atlético Nacional. Não, tá longe. E o Tietchan, Dudu, o Dudu, ele tá indo bem, é um dos melhores do time do Palmeiras. Acho que o Dudu é o melhor do Palmeiras. Didi hoje é o melhor. É o melhor. É verdade que no grupo interno do Tietchan caiu muito. Do WhatsApp do Palmeiras, a foto do Cuca é que tá lá? Não. É verdade, os jogadores, é verdade? Não sei. Os caras têm um grupo aí, qualquer empresa tem, com o clube de futebol não é diferente. Vou pedir pra pessoa que tá dentro do grupo pra me mandar aí pra ver se é verdade, porque é que aí tem o número de um monte de jogadores, etc e tal. Mas parece que a foto do grupo ainda é o Cuca. Não faz mal que seja. Que maldade, olha que maldade. Não tem problema que seja a foto do Cuca, qual o problema que tem? Ele foi um vitorioso. Mas se tem um outro novo, cara, não pode, que velho. Se dane o técnico novo. Ganhe o que ele ganhou, que você vai ter a foto dele lá. Já queimou, cara, mano. Já queimou. Cadê a união? Cadê a união? Já queimou, cara. Você tá fazendo campanha. O Eduardo Batista, pra ser melhor que ele, vai ter que ganhar muita coisa, filho. Mas a questão não é ser melhor que ele, Domênico, mas é justo o cara ter talvez ali a foto dele no grupo. Foto dele. Você acha que isso vai ganhar jogo, foto de falar em tragédia? Isso mostra união, velho. União Katsu. Falar em tragédia, é o Paulo Nobre, hein? Acidente a 200 km por hora. Quase foi, hein? Mas não foi na reta que ele bateu, porra? Hã? Não foi na reta que ele bateu? Só sei que ele bateu a 200 por hora. Deve ser na reta. 200 por hora tem que ser uma reta. Devia estar vendo o WhatsApp. Se fosse na curva... Se fosse na curva... Véio, o carro ficou destruído. Pior é, você viu os comentários? Não. Os caras dizem que os caras que foram salvar, o pessoal ficou vendo ali, né? Aí passavam os corintianos falando... vai Corinthians. O cara teve um cara que gritou, tava escrito aí no site, eu não vi. O cara foi salvar, vai gritou. Corinthians. Mano, você teve em São Paulo esse fim de semana ou por onde você andou? Não, eu estive na praia. É. Mas ali não deve estar também chorando por pagar a franquia, não, né? Não. Ligou pra HDI e a HDI foi buscar o cara. Ele compra 10 daquele agora. Você tá louco. Não sei se está assim, né? Na HDI hoje, ele tava no bate-pronto lá. É, então. Se tá ruim pra ele, ligou na HDI e os caras foram lá rebocar ele. Ô, porco! Gabriel, agora é Penharol. Penharol na quarta-feira. Penharol. Eu fiquei com medo quando o Palmeiras tomou aquela nava lá de 3-0. Eu fiquei com medo do time se abalar demais e estragar nossa Libertadores. Mas depois do último jogo, eu acho que o deve ter acordado um pouco aí. Você viu aquela carta também que todos os jogadores receberam, ainda a torcida organizada aí? Não, não vi. É feita... Não viu isso? Foi feita pra cada jogador, assim, pra cada jogador. Eu motivando os caras. Assim, mas isso é normal, tem que motivar mesmo. Dá uma... Até disseram sobre o Zé Roberto lá que... Era contra a ponte, antes da ponte, né? É. Maluco, vocês querem que eles motivado, Domênico? Ele escorregou contra o Cruzeiro. Mas a torcida faz a parte dela, mano. Bola. Mas, Domênico, não é faz a parte dela. O jogador que quer se motivar, um cara que joga no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos. Velho, quer se motivar? Baixa lá o aplicativo, lá o Bankline, que ele deve ter. dá uma olhada lá no extrato, que ele vai ter uma motivação diária. Não, eu entendo, com mano, certeza, mas é louco, mas mano. A torcida tá no papel dela. Tem que, fazer isso aí. Ô, Gabriel, você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Acho que jogador claro, quero mandar um abraço aí no grupo do WhatsApp aí do VDL. VDL. VDL, Vila de Luca, o nosso futebol aí. Manda um abraço aí pra eles, um abraço no grupo do WhatsApp também do futebol, do Palmeiras. Boa. E um abraço aqui pro meu tio que acabou de mandar um WhatsApp aqui falando que tá ouvindo aí, tá? Ele é corintiano, mas... Abraço. Mandando um abraço pra vocês aí, mandando um abraço pro mano. Cada um tem um tio que merece. Deixa eu fazer um mexer aí rapidinho, Dodô. Vai. Tô usando e me garante 3 vezes mais proteção e diversão. A pessoa hoje não tá pedindo pra ajudar não, então. Todo mundo na bota, né, mano? Tá na hora, né? Tá na hora do cara falar a frase certa. Ganhou o kit top do desodorante Extreme. Boa. Valeu, mano. Nice. E todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa, velhinho. Boa. Valeu isso aí. Olha, escuta vocês aí, faz uns 3 anos eu ligo todos os dias. 3 anos. Olha, primeira vez, cara. É, mas tem gente que tenta desde 99 e não conseguiu ainda. Ah, é. Porque o programa começou. Valeu, tá bom? Vocês são pagáveis. Pagáveis. Boa. Gostou, Ale? Pagáveis. Então tá bom. Falou, Gabriel. Valeu, obrigado, viu? Abraço, obrigado. Falou, fera. Tá aí, foi o momento sem parar aqui da Energia 97. Você sabe, né, que todo mundo gosta de ser tratado de uma maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Agora imagine entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar uma coisa? Vamos. Ser VIP... RG, ser VIP é um baita num conforto, né, Sombra? Porra, quem não gosta? Outro maravilhoso, né? Quem não gosta? E eu tenho uma dica que vai transformar aí as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que é? É o Sem Parar, meus amigos. Com esse monte de feriadão. Ele agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Boa. Com ela você passa com mais agilidade em shoppings, pedágios, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Eu coloquei o meu. Ontem eu fui no shopping, RG. Boa. É legal, né? Você chega na catraca, Sombra. Aí dá uma paradinha lá, a catraca abre sozinha, não precisa pegar papel nenhum. Pra sair, eu passei do lado da fila. Uma fila desgastada pra pagar estacionamento, eu passei. Passei pomposo, RG. O carro sai todo pimpão, velho. Pimpão, é isso aí. Olha, peça já o seu adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Eu já percebi a minha. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse sempara.com.br e compre o seu. Aliás, dá pra procurar a loja mais próxima no site também, tá bom? Sempara.com.br. Sem Parar, sua vida no seu tempo, meus amigos. Ô, doutor, só dar um recado. Nessa sexta-feira, a partir das 9 da noite, vai acontecer a final do troféu do interior do Campeonato Paulista Série A1. Ó, que legal. Exatamente. Santo André versus Ituano, tá? Esse jogo vai acontecer no estádio Bruno José Daniel em Santo André. Tá. Aliás, eu já estive lá vendo o jogo de São Paulo há muito tempo atrás. É mesmo, é? Ah, sim. Tá. Com certeza. E a decisão, além de dar o título de campeão, também dá uma vaga na Copa do Brasil de 2018. Ó, que legal. E esse jogo vai marcar a inauguração da nova iluminação do estádio Bruno José Daniel. Tá. Entendeu? Porque há 6 anos que não tem jogos noturnos lá em Santo André. E agora é inauguração. Tá. E no intervalo dessa partida, estarão lá, interagindo com o povo nas arquibancadas. Certo. Senhor Mano... Grande Mano. Senhor Rudy Landucci. Vamos lá. E seu Ale Oliveira. Opa! Olá, eu sou Ale. Vamos lá. Olha só que legal, hein? Boa. Que vai estar decretando lá no intervalo. Vai fazer um decreto lá, Ale? Vai. Sexta-feira, né, Dudu? Sexta-feira é o dia, né? Então você que vai nesse jogo em Santo André, no Bruno José Daniel, inauguração da nova iluminação, final da Copa do Interior, da Série A1, Campeonato Paulista, né? Vai ter a oportunidade aí de interagir com a galera do Estádio 97, o Ale, o Rude e o Mano, que estão no intervalo da partida, interagindo com a galera lá no... Acho que vai ser lá no meio do gramado, Isso é formação de quadrilha, hein, velho? É. Eu, Ale e o Rude, meu lugar... Você imagina esses três numa ida pra Santo André, né? Ainda não é nada, quero ver a volta. Olha, fica o agradecimento ao pessoal da Prefeitura de Santo André, tá? Que escolheu o Estádio 97, o pessoal do Estádio 97 pra estar lá, animando o pessoal no intervalo do jogo, trocando uma ideia. Show de bola. É isso aí, a Prefeitura de Santo André mostrando que dá pra fazer e fazer do jeito certo. certo. Boa. Boa. Ah, boa. Estádio 97, olha só, chegaram até, inclusive, aqui, RG, mensagens, hein? Mensagens. WhatsApp 943530150. Sim. Mensagens que chegam em nome de Extra, você merece Extra Economia. Cuidado, mensagens, hein? Que chegam em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, vamos ver. Boa noite, galera do Estádio 97, aqui é o Flávio Santista de Guarulhos, tudo bem? Ó, o Prato não resvalou na bola não, porque se ele tivesse resvalado, ele tinha falado, ele tinha chamado o juiz e dito, ó, juiz, foi gol mesmo. Eu resvalei na bola. Abraço. Os caras meteram a lenha no Rodrigo Caio, porque o moleque foi decente naquele primeiro jogo. Você imagina? O João não levantou a mão, hein? Aliás, o outro vai falar. Aliás, jogador. Porque é uma cretinice, viu, RG? Perdão, RG. É, só pra não deixar escapar o argumento que o Mota acabou de falar. É, tem torcedor falando, por que o João não praticou o fair play e foi falar pro árbitro que ele tá impedido? Velho, vamos parar de ser idiota. Como assim, idiota? Domênico, na boa. Domênico, como jogador que tá ali dentro do gramado, vai detectar que ele tem condições de jogo ou que ele tá impedido? Sabe. Isso não dá nem pra discutir, né, mano? Sabe, o cara age ali, Domênico, com o gato, sabe? É instinto, o cara vai na direção da bola e faz o gol. O que eu ia comentar era outra coisa, mano, é com relação ao fair play e a tudo isso aí. Jogador, tudo bem, você entende, né? Você critica, porque o cara faz essas palhaçadas. Agora, ridículo foi o Antônio Carlos, na condição de técnico, fazer o que... Ele falou aí, gente. Ele não falou, ele simulou que tinha tomado um tapa na cara, um chute na cara, coisa ridícula. Ah, mas posso falar? Antônio Carlos, ele pode ser o melhor do Brasil. Eu não gostaria de vê-lo no São Paulo de jeito nenhum. Eu também não, cara. Não. Mesmo aquele episódio que teve com relação a racismo, envolvendo... pintado de ouro. Não curto, cara. Bah. E foi ridículo, hein? O cara chegou perto dele, fosse como se não tivesse tocado nele, se jogou, saiu rolando no chão. Ator. Mas peraí, novela mexicana. Mas se for ver, tem uma pancada de. Ah, o louco vai colocar as imagens aí. Técnico do Inter. Esse ano a gente já teve simulação. Jogando. Olha lá. Deixa eu ver, não vi. Ah, não. Peraí. Cadê? Olha lá. Mas já tá no chão. Aí já tá no quadrilho já. Vai mostrar. Vai mostrar. Você que quer ver, acessa aí, hein? Ó, Facebook. Olha lá. Aí, ó. Ridículo, cara. Quando você tem um técnico. É absurdo isso. Quando você tem um técnico que faz isso. Mas cadê? Olha lá, quer ver agora? Olha o que ele vai fazer. Ó. O cara nem toca nele. Olha o que ele faz agora. Mas esse fim de semana em especial tem três lances. Para, né, meu? Esse fim de semana. É um palhaço. A mão pega no rosto dele, mas não precisava ter feito assim. É lógico. Mas a mão pegou no rosto? Pega. Não precisava fazer isso. Pega uns dois dedos na cara dele. Mas esse fim de semana teve três lances. Ridículo. Não vi pegando a mão, né? Que deveria se repercutir. Porque, mano, se pega, a cabeça mexe. Nem mexeu na cabeça. Pegou do lado, Domênico. Mas quais lances? Quais são os lances? Eu vou até mostrar pra vocês que eu guardei aqui. O Antônio Calzado é ridículo porque é o treinador, né? Tem que dar um exemplo. Teve um do Romero que se jogou, que também não foi. O Romero. E tem um do Mina. Mina também foi ridículo. É ridículo. O jogador nem encosta nele. Mas esse ano... Mas igual o Mina, tem um monte de cara que faz. Aí não pode também, vou ter que pegar no pé de todos os jogadores. A maioria dos jogadores. Eu tô acabando de falar que esse fim de semana especial teve três lances bizarros. Esse ano... O Mina foi ridículo, é que treinador é complicado, né, Beja? Mas esse ano, Dodô, a gente já teve simulação de jogador. Gandula, juiz... Por isso que eu falei semana passada, que falaram assim, vai ser um divisor de água. Eu falei, gente, não vai ser divisor de água nenhum. Esses caras são tão cara de pau que não podiam, ao menos, falando, olha... O negócio, o defunto tá quente ainda. Vamos esperar. Nada. Passou uma semana, é o que os caras estão fazendo. Mas o Alê lembrou de uma coisa legal. Esse ano, no futebol brasileiro, já teve simulação de jogador, de juiz, de gandula e agora de treinador. O juiz não se jogou pra trás quando ele tomou a barrigada do Luiz Fabiano? O índio. Também. Verdade. Coisa ridícula. O Corinthians foi mandado simulação do Corinthians. Simulação de juiz eu nunca tinha visto. Acho que é a primeira vez. E agora? Mas de gandula falta quem? Também eu nunca tinha visto. Não, de gandula mais ninguém, né? Gandula acho que já aconteceu. De técnico eu nunca tinha visto. De técnico também não tinha visto. Não lembro, pelo menos não lembro. E lamentável, viu, Benjamin? Lamentável aquela... Lamentável aquela torcida lá que ficou gritando, eu não sei de que foi. Criciúma. A basquete de avião, né? Coisa é Criciúma. Semana passada, o Antônio Carlos deu um chute no médico do Juventude, né? Não, foi do Caxias. Do Caxias, Juventude Caxias, né? Ah. Não, mas o Caxias é o time. Desculpa, o Caxias. Que ontem o médico brigou de novo. Você viu que ele D'Alessandro. É, doidão, mano, esse médico é muita simulação, Dudu. Só falta chegar em casa agora, dou encrenca simular também o... Já pensou? Já simulou? Já simulou? Já pensou? Já. Essa simulação não é legal. Você chegou a suspeitar, Ale? Sim, sim. Então tá bom. Ô, Beja, fala de Extra e tem mais mensagem, hein, daqui a pouco. Vamos lá. Olha, no Extra você tem várias opções de presente pra sua mãe com o menor preço. Tudo pra fazer o almoço especial que ela merece, ofertas na loja toda. Dia das Mães é no Extra. Sobrecoxa de frango temperada, frango fácil, sadia congelada, 200 gramas. Leve 3 por apenas R$ 7,64 cada. Cerveja Brahma Chopp, caixa, 15 latas de 269 ml. Leve 3 por apenas R$ 1,43. Coca-Cola tradicional PET, 1,5 litro por apenas R$ 4,69. Bolo Brigadeiro por apenas R$ 33,90 o quilo. TV LED 32 polegadas Samsung R$ 1.299 ou em 15 parcelas de R$ 86,60 pagando com os cartões Extra. Tem DVD Lenox por apenas R$ 129 ou em 6 vezes sem juros de R$ 21,50 pagando com os cartões Extra. É isso aí, amigão, você merece esta economia, mas não esqueça, hein? Beba com moderação. Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Que legal, Estádio 97. Mano, vamos falar de Guardiões, cara. Tô louco pra ver Guardiões. É quinta, hein? Quinta, mano. Opa, quinta-feira tá chegando, hein, Domênico Gato? Se liga só, galera. Olha só que do cacete, hein? Os heróis da Marvel, mais sem noção, estão voltando pros cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, Motinha. Esses caras da Marvel não estão de brincadeira não, hein? Sabe quem são eles? Eles são os Guardiões da Galáxia, cara. Isso mesmo, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios. Será que finalmente o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem? Será que a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas? Quais serão os comentários sinceros que o Drax irá fazer, hein, Matinha? Ei, meu Deus do céu, esse cara é doidão. E quais as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter, hein? Sem contar que a trilha sonora está incrível. É do cassete mesmo, se liga só. Show de bola. Show, hein? Ó, musicão, hein? Ó, pauleira, hein? Então, rapaziada, não percam. Guardiões da Galáxia Volume 2, no próximo dia 27 de abril, ou seja, quinta-feira agora, em todos os cinemas do Brasil. E, ó, se a gente fizer um comparativo aqui com o Estádio 97, Motinha, somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. O Domênico, como sempre, né, é um mestre aí. Tá, é o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. O Sombra é o Rock, é baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra o RG número 2. Cirúrgico, como sempre. E o Matinha é a Gamorra, é a mina da parada, é a mina do Estádio 97. E eu posso me comparar, talvez, aqui, Matinha, com o Drax, um cara muito forte que fala o que pensa, aquilo que vem na cabeça, a toda louco, hora, tá bom? Por isso, rapaziada, somos mais que uma equipe. Somos uma família! É o Estádio 97 e os Guardiões da Galáxia Volume 2, que estreia no próximo dia 27 de abril nos cinemas. Boa! Boa, sensacional, mano, sensacional. Bom, vamos lá, mais mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Boa noite, amigões. Renato Dourado, da Freguesia do Ó, São Paulino. Eu queria só deixar meu registro aqui pra vocês, que o Mota tá louco, cara. Eu acho que o São Paulo tem que criar mais, tem que jogar mais. E se teve lance polêmico ou não, isso aí faz parte do futebol. E não foi por isso que o Corinthians classificou, tá? Só dá esse toque aí que falta futebol, na verdade. Aí, mano, cada um abriu a porta e empurrou você pra fora, hein? Fala, deitou? Tá deitada, monstro. Obrigado, vou registrar aqui, tá? Peraí. Não é o nome dele, Bárbara. Peixe. Não falou. Dourado. Dourado mandou avisar que futebol. Não, o nome dele. Dourado mandou avisar. Tá anotado, você, Motinha. Renato. Mas assim você fica menosprezando a opinião do cara, pô. Dourado. Não, respeitei. Dourado mandou avisar. Vamos lá, mais uma. Boa noite, pessoal. Thiago da Zona Leste. Ó, eu discordo totalmente do Mano aí. Por quê? Falar que o impedimento do Jô no primeiro jogo foi de 2 centímetros. Não interessa se é 2 centímetros ou 1 metro, né? Impedimento é impedimento. Ou não tá grávida ou não tá, não tem meio grávida. E ontem a bola também não bateu no prazo. E aí seria dois resultados iguais, 1-1 ia pra pênalti. Ô cidadão. Mas, como sempre, o Corinthians é ajudado, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos na raça que vai dar certo. Deu uma deitada, no mano. Não deu não, porque se ele não consegue enxergar a diferença entre 2 centímetros e 1 metro, ele tem um grave problema, ele precisa ir, inclusive, no oculista. Ou algo até um pouco mais sério. Não, ele falou sim. Agora o mano abriu a porta e empurrou o cara pra fora, hein? O negócio é o seguinte, Domênico Gato. É, o impedimento de 1 metro é um negócio que é escandaloso. Aí o árbitro que não vê um lance desse, o juizão que não vê um lance desse, é porque o cara tá agindo na má fé. Agora aquele impedimento que o cara tá. Né? Não, mas, Domênico, o impedimento de 2 centímetros. Não, mas impedimento não dá pra execrar o árbitro. Mas não dá pra execrar o árbitro. Sempre, Domênico, ainda mais o futebol, que você não tem a tecnologia a favor da arbitragem. Coloque o mais rápido possível. É complicado, mas mesmo, Domênico, com tecnologia, o impedimento que tem ali 2 centímetros de diferença é um impedimento muito difícil de você poder detectar. Você pega ali, ó, por exemplo, o Gilberto lá na partida do Mineirão contra o Cruzeiro. É um lance que ele tá um pouco à frente? Sim, mas você vai executar. Execrar o bandeirinha porque ele deu. Validou aquele gol do São Paulo, porque ele não marcou impedimento. Não dá pra execrar o cara. Da mesma forma que não dá pra execrar o bandeirinha do primeiro jogo ali, que deu o lance a favor do Corinthians ali no caso do Jô. Eu mesmo naquele lance, eu acho que tava na mesma linha. Eu respeito quem fala que tá impedido, mas eu penso que tá na mesma linha. Segundo o Alê, por 2, 3, 4 centímetros você pode ser execrado. Sim. Depende, por exemplo, Alê. Oi. Você que é um cara ali que tá à beira do gramado, você como treinador, já deve ter vivido inúmeras vezes aí essa situação. Você foi execrado por 3 centímetros ali? No inverno, principalmente no inverno. Ali é complicado. Foi execrado, é? Ah, que faz muita diferença, né, Dudu? Faz, né? Mas, Alê, você consegue nitidamente diferenciar um cara que tá avançado 1 metro e um cara que tá avançado ali, sei lá, por 3, 4 centímetros. É uma situação aí, não, porque muitas vezes, Sombra, o ouvinte, ele vem com esse mas é igual gravidez, ou é ou não é. Óbvio que é, o impedimento, quando você detecta ele, você tem que pegar e falar, eu vi que o cara tava avançado, se o cara tem um olho clínico, um olho de águia pra falar, eu consegui detectar que o cara tava 3 centímetros à frente do último defensor, tem que dar parabéns, mano, pro cara e dar um prêmio Nobel, porque o cara é um gênio. É a mesma diferença de você detectar uma gravidez de 60 dias e uma de 2 dias. Pois é, uma dois dias é gravidez tá grávida. Jeito. Com não, 60 dias, tá grávida, ela já tem um volume. Dias. Ela já tem um volume. Você detectar lá no ultrassom. E aí? Então, mas é que tá. Você não tá consegue, grávida, né? a olho nu, você não consegue falar pra mulher, pô, você tá 7 dias grávida. Não. Agora uma mulher que tá com 3 meses de gravidez, você já consegue detectar. Mas dá, né? Mas tá grávida de todo jeito. Ó, estádio 97 em nome de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8, mas antes da gente partir para mais uma mensagem, o Sombra tem um recado agora. Sim. De HDI Seguros, né? HDI, é isso aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Domênico Gá. Ô, Domênico, isso aí, fala. Não sei se vocês chegaram a ver depois do jogo do Palmeiras e Ponte Preta, a declaração do Aranha, vocês viram isso daí, Sombra? Não. Eu escutei. Sim. O Aranha, Sombra, ali era na saída Mota que tava perguntando, não era? Quase. O que foi que aconteceu? O Aranha tava saindo do Domênico Gato ali do estádio do Palmeiras e ele foi questionado a respeito da forma física dele. Hoje o Aranha, ele tá mais magro do que ele tava, sei lá, 3, 4 meses atrás. E o repórter vai lá e constata isso, né? Pega e fala, ô Aranha, você hoje tá um cara mais magro, você tá melhor fisicamente, etc e tal. E ele já vai meio que com a sola levantada e fala, porque tem jornalistas aí que gostam de ficar reparando no biotipo de homem, os caras gostam os caras curtem os caras sarados, caras que vão pra academia. Ele deu a entender que tem jornalistas aí que reparam demais no biotipo do jogador. Manja. Fica manjando. Porque os caras gostam de assar a salsicha com a boca. Ah, mano. Motinha, você, por exemplo, você repara assim, de maneira... Na condição de jornalista, Motinha, você condição fica reparando. Os caras que já foram com ele no jogo. Jornalista. Eu manjo, lógico que eu manjo. Manjando do Benja, nossa, mas olha como a gente tava falando semana passada das contradições, né, mano? Sim. Por exemplo, ele fez uma insinuação em relação a uma questão homofóbica. Sim. Ele foi, assim, fez uma insinuação a uma questão de... insinuando que existe jornalista gay. Ficou claro. Não. Apesar dele falar, ele falou, nada contra a opção sexual de ninguém. Ele quis falar isso. E ele foi vítima também de preconceito há um tempo atrás, né? Então a gente na vida tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, que senão a gente vive numa eterna contradição. Mas o ser humano, ele é contraditório, né? Viu, Ale? É isso aí. Vamos lá, mais mensagens, vamos lá? Mota. Marcelo, palmeirense aqui de Osasco. E pelo amor de Deus, Mota, você briga com a imagem, cara. Eu vi acho pelo menos umas 300 vezes no Facebook o mesmo vídeo de vários ângulos e nitidamente resvala a bola na cabeça do Prato, velho. Pelo amor de Deus, para de dar desculpa e aprende a perder, velho. Pelo amor de Deus, ganhou, parei no São Paulo. E eu sou Palmeiras, hein? Tô percebendo. Eu percebi, palmeirense falando aí, isso aonde? Depois o Mota quer pedir fair play. Cara, se ele tá vendo nesse estado que ele tá hoje, pelo amor de Deus, mesmo jeito que ele tá puro. Ele não tá puro, não? Pô, tá zero, né? Nem vou discutir, velho. É melhor contrariar, né, velho? Tó cincão ali, pega aqui na Paulista. Cincão? Aquele 5 panos de prato por 10 reais. Porque o negócio é o seguinte, cara. Como assim? Um lencinho não resolve a jorrada que o Mota tomou. Assim, e usar 5 panos de chão no rosto, velho. Meu Deus. Mas, ô, mano, você tem um recado da Bozano, não tem? Opa, com certeza, certeza. É isso aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E você que for esperto, você que for ligeiro, você que for o cara, liga aqui no Estádio 97 e diga a seguinte frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você ganha, você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É amanhã. É chegando. Amanhã é o dia, hein? Tá chegando. Amanhã é o primeiro ouvinte que entrar no ar, pode ganhar, hein? Tá chegando. Vamos sorrir e cantar. Oi! Na vida não se leva nada. Mas vamos o quê agora? Vamos sorrir e cantar. Oi! Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá, lá. Oi! Aí fala pro cara. Segura, segura. Tô ouvindo esse som. Ó, ó, ó, ó. Já tô sacando, RG. Sim. Os heróis da Marvel vão salvar a galáxia. Tô chegando. Vão invadir os cinemas de todo o Brasil, meus amigos. Boa. Sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Sabem? Opa. De quem? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, é isso aí. É isso aí. RG número 2. Diga lá, RG número 2, quem é que garantiu hoje aí? Os presentes aqui. Queria só fazer uma pergunta pro Ale rapidinho. Por favor. É coincidência, Ale? Qual? Toda vez que o Palmeiras se dá mal, a avó não vem? É esquisito isso aí, hein? De novo? Esquisito isso aí, hein? Tá estranho? Tá bem estranho mesmo. Você fica passando pano pra avó? Não, o azedão também não vem. Então, os dois, né? Os dois. Não, mas a avó sexta-feira falou aqui, Paulista é obrigação. Paulista é obrigação. Quem tem que falar que sou eu depois. A avó falou. Aí pro inferno. Ela deve ter descolado um molequinho no Tinder. Ô, RG, quem ganhou os presentes hoje aí, RG? O Pensador. O Gabriel, Gabriel Sampaio de Souza ganhou a camiseta do Estádio 97. Presente de Fit Camisetas. Acesse fitcamisetas.com.br. Ligue 2985-8840 Fit, o parceiro do seu evento, tá bom? Ô, Sombra. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais. Peraí, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Diga. Mandar um salve aqui pro Bruno Minuccielli. Bruno Minuccielli. Da Agência Ideal. Um abração pra ele, parceiro, gente boa. Mandar um salve aqui também pro Anderson e pro time dele aí, o time Chimbas. Aí da Vila Prudente. Chimbas, da Vila Prudente. Mas a galera não usa nada, não.

Sessions. To dance, to free my soul. I need to dance and leave it all on the floor. The drama, the pain, and the tears. I need to dance to ease my fears. I need to dance. I need to dance when I feel alone. I need to dance, so it's only right that I wrote this poem. I need to dance so I can feel that place inside me that is real. Real like the skin on that African drum, 'cause it's my connection to you that keeps me strong. Free to be who I am, dancing for my life on sacred land. For I am beauty in motion, a vibration to celebrate. Shoulders, chest, arms, and legs for the body to articulate. Spirit in motion, perfect for this occasion. Let me dance in perfect jubilation. And as for misery and pain, well, they are no more. See, 'cause I left them along with my problems on the floor. We'll be right back. Sessions.